Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Eu quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Cheiro de lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! O néctar, minha vida! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o seu podcast que não fala absolutamente sobre nada, e sim, é dominical. Do meu lado direito, ele que já usou tanto o canal do reto que hoje em dia já está sendo chamado de canal do obtuso, Wesley Zop. Bom, uma hora a via chega. Do meu lado esquerdo, ele que contribui com a recuperação de idosas manetas que sofrem de artrite, pois ele deixa de forma altruísta apertarem a sua única bola, Gabriel Osmar. Olá. Esse cara, ele é um solidário, ele, cara. Ele é, pô... Pensa nos outros, mas tem que ser velhas manetas com artrite. Sim, sim. Mas pensa nos outros. Exato. E aqui, com seus comentários pontuais e sagazes, temos aquele capaz de aquecer qualquer coração como um bom café preto, só que com muito leite adicionado, Anderson Negão. Fala, negrada! E eu aqui ajudando a direcionar essa manada de vendedores de jequiti adulterado, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera com voz de gordura de porco no fogo virando pururuca. Parece mesmo! Dá pra ver até o pelinho. Então entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast semelhante a uma menstruação. Não, não impede uma boa chupada, não impede. Quem nunca brincou de vampirinha? Quem nunca fez a boca do palhaço, né, cara? Será que é por isso que o palhaço é ladrão de mulher ou não? Tomara que seja. Então, antes de mais nada, Wesley Zop, vamos para uma parte emocionante que muito me toca. E não estou falando do dedo médio da sua tia Jocasta. Estou falando do momento onde a gente anuncia os esmoleiros, Wesley Zop. Excelente! Pra quem não sabe agora, o Chorume tem uma espécie de padrinho, Anderson Negão. Só que no nosso estilo, né? A gente não pede colaboração, a gente pede uma esmolinha pros mendigos. Então, se você quer fazer igual os nossos esmoleiros, os nossos doadores, acesse chorume.com.br/esmola e você pode fazer a doação lá a partir de R$1, chegando até 990 milhões de reais. Mais que isso não dá. Mais que isso. O sistema não permite. Não. Tem, a JBS tentou alguma coisa aí, parece que não deu certo. Teve que só doar 900 milhões. Não, eles não preferiram nada. Ah, eles preferiram... Ou é isso aí, né? Droga! Maldito sistema! E o primeiro esboleiro que merece a nossa saudação, Anderson Negão, é Paulo Alcântara. O que você tem a dizer de Paulo Alcântara? É claro que ele é um pauludo. O Paulo até combina. É. Paulo Pauludo, né? Paulo Pauludo. E o Eloy Carlos Santa Rosa, Wesley Zop. Ele é um poço de lenda. E o Cláudio Piccoli. Ele é um depilado. Ele é mesmo. E ele é. E o Juliano Silva Teles, que doou com todo o seu coraçãozinho. É um open bar de tesão. E o Ivan Constantino, Anderson Negão. Sabe receber boquetes. Sabe receber a... Nem todo mundo sabe, realmente. Tipo... Alguns vomitam. E você, como poeta nacional, Wesley Zop, o que dizer de Tamara de Oliveira Cabral? Tá maravilhosa, hein? Nossa! É pra isso que a pessoa doa. É pra isso que a pessoa paga internet. É pra receber esses improvisos seus, cara, maravilhosos. Pra mim é do nada essas coisas. E o Carlos Eduardo Bordafuso, Anderson Negão? Ele é um jogador. Ele é um jogador, isso é um elogio, Anderson. Um geográfico. Um bom então. Jogador. Então, um jogador ok, né? Isso é um elogio que o cara consegue. Elogio. E a Bianca Verdugo, Wesley Zop? É uma conquistadora. Ah, oh, isso é uma verdade. E a Aline Santos, Anderson Negão? Ela é... extraordinária. Nossa. Ordinária? Não. Ô, louco. Aline é extraordinária. Ela tem uma dose extra de ordinarista. Eu acho que não é isso que eu quis dizer. Mas então, mude elogio, pelo amor de Deus. Então é uma bigoduda. Não. É isso? Não, que acho que não. Acho que não. É um bom elogio, né? Mas... pra mim aqui é portuguesa. Não, mas como ela não é portuguesa, eu vou dizer que ela é uma espirituosa. Nossa, cara. Eu acho que eu preferia o bigodudo. Quem não prefere? Porra, também existem outras maneiras de você deixar o Chorume com tesãozinho. Uma delas é comprando as nossas camisetinhas através do endereço chorume.com.br/lojinha. Lá a gente tem 4 modelos, 100% algodão, você paga R$39,90, mais o frete, recebe aí uma camiseta tesuda pra você mendigar, pra você limpar a rola e por que também não pra esfregar na chana, Wesley Zó. Não é? Não, é pra esfregar na chana. Ah, tá. Eu recomendei errado. Não, pode ser, ainda mais depois que leva aquela gozada grossa, dá uma esfregada. Quando o cara vai... tentar gozar fora, e, né? É, tentar, né? Sei lá. Então você pode ir lá dar aquela secada com a camiseta do Chorume, lá no chorume.com.br/lojinha, você compra a sua maravilhosa. Mas o produto da camiseta é 100% algodão, não tem espermicida. Não quer dizer que não tem nada garantido, Não, é só limpeza. Não é abortivo, não. Exato. Ah, vou comer uma camiseta, que resolve, não. Talvez, mas acho que não. Melhor não. É qualquer camiseta aí seria. Né? Fale, Wesley Zop, como o ouvinte usa o iTunes pra deixar a gente com tesão. O iTunes é um aplicativo da Apple que pode baixar em qualquer PC, em qualquer... Máquina de escrever. Máquina de escrever, um 486, uma secadora. Um micro-ondas. Micro-ondas. E no meu celular Android? Nesse não. Mas no iTunes... Mas no seu sapateiro, sim. Você entra lá no iTunes, procura por Chorume Podcast, Chorume com X, e assine o nosso canal. Dê 5 estrelas, deixa um comentário, deixa um depoimento, deixa uma expressão de amor pra uma gente poésia. Lá. Uma poesia. Não esqueçamos também que o nosso ouvinte, José Guilherme, fez um grupo lá no Facebook, que é o... Ontem, não? Não, faz tempo já. Ah, Ouvintes Lameruxos. E a cada hora uma postagem lá diferente, uma postagem que desafia você mentalmente. Noções de ética, noções de exato, alegria, sim. Do tipo... o que você conseguiria falar ao mesmo tempo num jantar de família e durante o sexo, entendeu? Sim, são sim. Coisas aí que faz você refletir sobre a sua posição social nesse sistema que é opressor. Um exemplo, você pode falar, que delícia, vovó. você pode falar sim, isso. Sim, sim, sim. Aqui também, tio, aqui também. Então, coisas desse tipo. Quer um frango assado, tio? Você é educado, né, cara? Eu ofereço. Muito bem. Como andanças podcastais, não podemos falar da choromada que tivemos na internet. Lançada essa semana, o Currada número 3, Wesley Zop. Ué! Currada, que é um podcast aí em parceria com Café com Porrada, Fermata, Los Ticos, e o extinto Lote Piloto aí. Então, cara, é um podcast que a gente reúne aí essa trupe pra falar mal de alguém. E dessa vez a vítima foi a Cíntia, lá do Chá com Rapadura. Então, ouçam lá no link currada.com.br, está o link na descrição desse post também. Wesley Zop está lá, maravilhoso como sempre. Obrigado. Só que estivemos em outros lugares. Outros lugares? Também tivemos onde, Wesley Zop? Eu estive no Like Tour. Like Tour, e não é no Like a Tour, não. Não, não. Você fala Like a Tour, os caras lá enfiam o dedo no cu e rasgam até a nuca. Eles não gostam mesmo. É Like... Ou é um jeito de mostrar que gostou. É, não sei. Por que eu não pensei nesse nome? Então, Like Tour, Wesley Zop esteve lá falando do estado de São Paulo. Falando sobre a Grande São Paulo. A Grande São Paulo, capital? Também. Então, também. Você falou do grande estado de São Paulo, estado aqui dos bandeirantes. Falou muita merda lá ou não? Claro que não, cara. Se bem que falamos o Tietê, então, não falamos muita merda lá. Sim, sim. Então, fica as dicas aí, Like Tour e Currada, pra você se divertir, pra você parar de ouvir Chorume de vez e ter o que ouvir aí pra sempre. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra ela que promete ser deliciosa. Vamos pra nossa leitura de e-mails e comentários, que promete ser sucinta, maravilhosa e, por que não dizer, com parecendo aquele pau de negão que entra fundo na garganta. Benevolente. Primeiro comentário, Fábio Murakami. Pô! Comentou aqui no episódio 92, Manual do Jovem Cidadão de Bem. Olá, senhores chorumosos. Caralho, minha cabeça explodiu quando vocês falaram do arroz por baixo do feijão. E me fizeram perceber por que os japoneses são, na sua maioria, cidadãos de bem. Aqui o arroz sempre está por baixo de tudo. No máximo está no meio, mas sempre tem um filha da puta pra zoar. Mas são raros, um beijo nas nádegas. É, porque não é... A pessoa tem que entender. E o japonês foi além que às vezes até tá em volta da comida, cara, o negócio. O cara tem que entender que não é todo... No mundo todo, tem pessoas que não são cidadãos bem. Sim, no universo, eu diria. No universo, eu diria. E não precisa matar essas pessoas que não são cidadãos de bem. Não precisa matar. Exato. Mas o manual é bem flexível. É verdade. Então você tem que deixar essas pessoas aí conviver. Quem sabe um dia. Eu torço por um dia onde a gente possa dizer que todos no mundo são cidadãos de bem, cara. Baseados nesse manual, óbvio. Óbvio, né? Vai ser baseado em quê, né? Na tatuagem que sua tia tem na nádega esquerda. Mas é uma plantação de bambu, né? Peter Gerson. Não entendi também. Eu sei lá, cara. É verdade. Gerson da Vara. As tatuagens têm todo um significado por trás. Tem pra ela, né, alguma coisa. Sei lá. Pode ser. André Guimarães da Fonseca, no mesmo episódio, comentou: Queridos não, é muito pra vocês. Suportáveis chorumentos. Também possuo uma cópia do Manual do Jovem Cidadão de Bem e posso garantir que é uma leitura obrigatória para quem quer ser aceito na sociedade moderna. Dito isto, acho importante lembrar que vocês esqueceram uma das mais importantes regras, que é a de deixar sempre um mictório vago no banheiro. Ah! É que a gente achou que isso daí já tava comum, que ninguém mais... Isso já tinha virado. Isso vai da índole, né? Vai da índole. Isso é caráter. Ele fala, exemplo, em um banheiro com 3 mictórios, todos vazios, um jovem cidadão de bem sempre escolhe um dos mictórios das pontas, nunca o do meio. Esta regra prova que o Wesley não é um cidadão de bem. Muito menos um jovem cidadão de bem. Pois o manja-rola sempre escolheria o mictório do meio e ficaria horas esperando os das pontas serem ocupados por alguém, de preferência de origem africana. Continue assim, sempre contribuindo para a educação da família brasileira. Eu não sou... Eu achei que era discreto. Eu não sou de defender o Wesley Zop. Não sou. Não, não é mesmo. Acho que ele nunca me defendeu. Mas aqui, nesse aliás. Caso, sou obrigado a te defender. Obrigado. Porque o Wesley Zop, rapaz, tem um olho altamente treinado, preciso. Ele não precisa de um mictório de distância pra manjar uma rola. Ele até, evita ficar perto pra não tomar socos. É. Ele aprendeu. É. Porque ele não só manja a rola como elogia, como alisa, a pau. Aquela engolida grossa. Né? Baba, o cara começa a babar em cima da rola dos outros. Ai, tá molhada, posso secar sua rola? Daí, seco com a boca e por aí vai. Então... Mas até por questão de saúde, porque você não pode ficar andando com a rola molhada por aí. É, exato. Entendeu? Pode então, fungar. Tô querendo já ajudar. Já lembra daquele caso de rola fungada, 1973? Mas, fungada de fungo, não de isso. Cheirada, né? Não é cafungada. Ai, então, eu acho que o doutor aplicou o tratamento tudo errado. Eu vou reler o caso. Por isso que caiu, por isso que caiu. Você falando assim, eu acho que o médico se enganou. Próximo comentário, também no mesmo episódio, Débora da Hora comentou: eu realmente não sou uma cidadã de bem, mestres choromosos. Mas ela é uma cidadã da hora. Acho que ninguém nunca deve ter feito essa piada. Nunca, nunca. Parece que essa piada tava pronta. Uma sessão de congelados do mercado. Que é onde o Zop anda indo. Investigar, né? Fazer pau. Olha que eu ando lá pra enrijecer o mamilo. Que é a única parte que fica dura do corpo dele. Mas ela fala que gosto de comer a coxinha pela bunda pra treinar aquele boquete no negão da gola branca. Oh. Mas aí então tem... Ela come inteira. Então. É, porque daí então ela não tá comendo a coxinha, ela tá treinando um boquete. É, então não é, não. Não é cidadã de bem. É, porque se você tá treinando boquete, aí você pode treinar em qualquer objeto, inclusive uma bunda de coxinha. Então, sim, claro. Não seja por isso. Ainda mais se alguém, o fiscal da cidadania de bem, chegar aqui, tá comendo pela bunda. Não, tô treinando boquete. Tô beleza. E ela fala, já que ele tem uma agulha digna e precisa de práticas. Tem razão também. Porque imagina, cara, você pode encontrar o negão da rola branca a qualquer momento. Daí você vai ver aquela rolona branca e não vai nem fazer um boquetinho, nem estar preparado, cara. Às vezes... Tem que estar preparado. Você almeja, às vezes você sonha, mas você está preparado pra realizar seu sonho? E essa aí? É a questão, cara. Tá, eu aula de coaching com o Ganso aqui, cara. Dois, gosto de comer feijão com arroz, porque gosto do caldinho do feijão fazendo aquela sopinha maravilhosa. Opa, então você não está comendo arroz com feijão, você está comendo sopa de feijão. Então ainda tá liberado. Sopa de feijão, tudo bem, pô. A sopa de feijão tem que ter caldo. Exato. E outra, você põe o arroz em cima da sopa. Exato. Não tem problema. Exato. Daí qualquer sopa também. Daí, porque senão você não vai obter a consistência de sopa. Sim. Arroz com sopa pode. É claro, pô. Isso é coisa de gorda, mas foda-se, é isso que eu sou. Mas tudo bem. E ela fala, três, odeio o arrombado que deixa o último pedaço do pudim na geladeira. Eu, como gorda que se preze, mas boa pessoa, espero o primeiro dia pra ver se o merda ainda quer comer. Espero o segundo dia, mas já no terceiro dia penso, ninguém quer mais essa merda. E vem o bosta choramingar dizendo que era o seu último pedaço. Vai tomar no cu! Não, mas aí você esperou aí o prazo de tolerância. Ah, você usou dois dias. Dois dias eu acho muito ainda. É, um eu deixo. Um dia é o digno, então a pessoa... Duas horas? Não, um dia não, porque às vezes o cara tá trabalhando. No mundo dos pudins, um dia tem duas horas. Mas o cara trabalhou, exatamente, quer deixar pra comer depois da janta. Então um dia aceitar. Um dia até o café da manhã do dia seguinte. Tá. Até o café da manhã do dia. É digno, é digno. Agora, três dias aí, porra, o que o pudim é Jesus Cristo? Capaz de é só um pudim! Tem que esperar, porra, ó, o pudim Messias, que vai voltar depois de três dias. Não, vai tomar eu acho cu. Que ela até fez um favor aí. Exato, porque senão estragar aí é prejuízo. E o pudim entrando em depressão porque não foi então, comido. É, que a vida dele, o objetivo de vida dele é ser comido. Exato. Pô, é igual o do Anderson. O objetivo dele é esse, por cara. Por isso que o apelido dele é pudinzinho. Mas você não sabe também se o pudim não tava fazendo com doce. Também não sei. Mas, Débora da Hora, vá em paz, você é uma cidadã de bem. Eu, pelos poderes concedidos a mim pelo estado de Nevada, eu te declaro uma cidadã de bem. Cidadã de bem, Lameruxa. Sim. Vá e não pegues mais. Ela fala, enfim, beijinho, adoro vocês. Oh. Vamos para os nossos e-mails, Anderson Negão, Cláudio Pico, ele mandou aqui o assunto, diversos assuntos aqui. Olá, mendigos supremos. Olá, pessoas que gostam de pensar como amigos. E olá, Wesley. Olá. E um belo oi e beijo na nuca para o convidado. Caso não haja nenhum, dê um soco no garoto vaca por mim. Garoto vaca, esperamos você aqui para tomar um soco. Fica a seu cargo, já que você não gosta do vaca, Anderson. Obrigado. Brilhou o olho dele. Né? No episódio sobre aniversário, fiz uma descoberta que acabou com o meu amor próprio. Faço aniversário no mesmo dia que o Wesley. Pô, nossa! Que dia que é, Wesley Zop? 8 de dezembro. Óbvio que não no mesmo ano, já que isso seria impossível. É, um não, vivo tá falando. Não, né? Não. Ele faz aniversário do mesmo ano, porque todo ano você faz aniversário, né? É, Douglas. Eu acho que ele também. É, acho que ele faz todo ano. 2017 é o mesmo ano. É. Mas, sei lá, não quero acusar ninguém. Às vezes, vai que ele só não faz aí, só faz ano par. Vai que ele nasceu em ano bissexto também. Também. Mas afeta o dezembro dele. Não é só o fevereiro. Sei lá, cara. Não, não, eu também não entendo de bissexto. Este episódio sobre programas de índio me fez lembrar de cada uma, como uma vez em que fui a uma festa para um sítio, só que fui parar no sítio errado e não tinha carro para retornar. Logo passei 2 dias cagando no mato, sozinho, procurando comida. Como assim? Peraí, ele foi no sítio errado e que não tem ninguém. Tá, ele foi lá como então? É, eu tô entendendo. Ele chegou daquele mochila jato lá? Ele chegou de balão, era a pátria do balão? Era o gata jato, né? O gata jato, acabou o tônico dele, né? Ou vai ver que era um dia pra ir, outro pra voltar. Sei lá. Aí, tá, porra, chegou lá um dia caminhando, chegou lá. Que tamanho era essa porra desse sítio, né, cara? Mas ele fez cocô lá. Ah, é. Às vezes eu pergunto isso. Às vezes o cara fica constipado, né? E daí afeta o desempenho dele. É verdade. Então, e afetou toda a atmosfera em volta dele, matou toda a comida, né? Gostaria de deixar 4 perguntas. A primeira vai para o melhor host de podcast do Brasil. Ok! Caso o Ucho não esteja, pode ser o Ganso. Nescau ou Todd? Nescau, obviamente. Tanto no gelado como no quente? Sim. Tanto no gelado como no quente. Então a segunda vai para o convidado, ou substituto de convidado, que é o caso. X egg bacon ou X tudo? X tudo, porque tem bacon também. E tem o egg. E tem egg. Exato, e tem pelo de saco, porque tem tudo. Né? Vamos para a terceira, para Gabriel Asbar. Água com gás ou sem gás? Sem gás. Mas se você estiver numa balada... Sem gás. É, porque o Wesley Zop tem a teoria que é o seguinte, se ele vai comprar um negócio, que seja com algum valor agregado. Então ele compra sempre água com gás, porque pelo menos teve uma produção. É, porque a gente vai comprar água, porque eu não compro água. Você vai comprar água, então que seja com gás, né? Não, mas tá falando o que eu prefiro beber, não que eu preciso comprar. Não, não, a pergunta não foi pra mim também. É, parece que não. A última vai para o indivíduo que é idolatrado por uma religião chamada Shit in the Can. Vodka ou whisky? Mas, se escolher vodka, será violentado por anões roludos por um dia todo. Vamos ver. Caramba, né? Que bar que você tá indo? Eu vou parar de ir lá. Foi de sempre, de sempre. Se escolher o uísque, automaticamente todos à sua volta começarão a gritar o tempo todo sem nenhuma trégua por uma semana. Não, o uísque? Óbvio. Todos já gritam na minha volta. Ele já é surdo, ele já é surdo. E outro, você vai estar bêbado de uísque também. Não faz diferença. Ele ainda prossegue aqui. Reality show em uma Brasília é bom. Mas modelos construindo uma casa, meu Deus, preciso ver isso! E ele falou que depois do episódio 75, ele está até cogitando virar careca. Amo vocês! Meu médico disse que eu posso superar isso, sim. Ótimo, ótimo. Acho bom, acho bom. Síndrome de Estocolmo, né? A gente fala, faz tudo de mal pra pessoa, mas ela ainda ama. Mas ainda ama. E defende a gente, defende no tribunal. Não, me sequestraram sim, me prejudicaram, mas eu amo ele. Thomas Bical, o assunto é episódio 78, histórias incrivelmente normais. Olá, Choromitos. Meu nome é Thomas Bicalf, eu sou de Osasco, São Paulo, mas acho que não é culpa dele isso aí. Não, não é. Tenho 31 anos, casado e pai de uma menina linda. Tenho um fato a compartilhar com vocês. Estava eu a adentrar o ônibus 035 Cotia, às 7h40 de hoje. Na época ele mandou em 10 de abril de 2017. Quando me deparo com uma nota de R$5 no chão ao lado do meu banco. Resolvi pegar e ficar olhando ao redor para ver se alguém se manifestava para que eu pudesse devolver a tal quantia, né? O cara pegou rapidão e enfiou no bolso, mas... Ficou ali. Não, tava esperando alguém puxar a cordinha. Mas ninguém se manifestou, então pensei, poderia entregar para o cobrador. Gabriel Osmar faria isso. Ele compartilha disso. Mas não o fiz e fiquei com o dinheiro para mim. Tentarei investir esse dinheiro, já que não era um dinheiro que estava nos meus planos. Porra, queria eu ter cincão sobrando. Cincão pra você gastar com o que quiser. Vai investir. Exato. Obrigado, Febrino, por ter colocado essa nota no meu caminho. Cara, o Febrino às vezes toma caminhos que a gente não conhece. Não, mas o cara, ele é superior. Não, a gente não vai compreender. Sem mais delongas e sem mais demoras, gostaria de fazer uma pergunta polêmica para cada um dos integrantes. Num universo paralelo, a mente de sua namorada, esposa e de sua mãe foram trocadas, dependendo de uma ação de cada um para voltar ao normal. Douglas, para desfazer tal maldição, você teria que comer uma das duas. Pizza ou lasanha? Ah, não! Cara, hoje eu vou de pizza. Hoje, né? Porque não é pro resto da vida. Cara, hoje não, eu vou mudar. Não é pro resto da vida. Não, é, não, hoje. É hoje. Tá. Gabriel, pra você não tem, negão. Tá com sorte. Gabriel, no seu caso, para voltar ao normal, basta fazer uma escolha que pode mudar tudo no projeto da sua vida. AutoCAD ou SketchUp? AutoCAD. Mas e no lanche? Mas você já não sabe AutoCAD. Tudo? Vai aprender SketchUp, pô. Não. AutoCAD. Cara, quer se manter na zona de conforto. É. Para o Fábio Porchat do interior, qual das duas você deixaria de currar? Sua mãe com a mente da sua namorada ou sua namorada com a mente da sua mãe? Lembrando que é um universo paralelo. Portanto, é bem plausível elas terem um pênis de 30 centímetros veiudo e saboroso. Mas acho eu que vou currar. Não, você vai ser currado. Ah, você é currado? É, exato. Ah, então pode ser currado por qualquer um. Deixa eu até fazer uma mãe mandou aqui. Mas você percebe o quanto que é doentio? Exato. AutoCAD SketchUp. AutoCAD SketchUp. É doentio. Porque os dois softwares têm uma finalidade diferente. Parece assim. Então é bem doentio mesmo. É, era isso mesmo que eu ia falar. Mas é pra você ser currado, escolha. Tanto uma como outra, sempre me curraram. Sim. Né? Então agora quem eu não quero que me curre, então eu vou ter que pensar. Então, vou ser currado pela minha mãe no corpo da minha namorada. Vamos fazer uma dupla penetração aí, vai. Não pode. Não mude as regras. Não vem inventar moda. Você é muito tradicional. Eu sigo as regras. Mas talvez você fazendo isso, acabaria essas trocas de corpo. Não quero arriscar. Vai que eu faço. Você segue muito a Bíblia, cara. Você tem que mudar, mano. Palavras de Thomas Bicalf. Só tenho a agradecer a vocês pelo chorume de cada semana. Amo vocês. Beijos e abraços a todos. Que bonitinho. Jussir mandou aqui o assunto. Derrota, vírgula, amém. Alô? Opa! Tudo bem, seus deuses gregos da dança da melancolia, da orgia de travecos? Me chamo Jussi e essa é mais uma história de derrota que venho compartilhar com vocês. É, cara, eu já tive um e-mail lido ao vivo gravado nesse podcast maravilhoso. Bom, chega de apresentações, estou nervoso, pois essa história é algo que mexe com o meu íntimo. Ela é uma derrota e um apelido que durou por algum tempo na mesa de bar e até hoje... sou lembrado por isso. Aqui na cidade de Resende, que fica, se não me engano, no interior do Rio de Janeiro, estava eu com meus dois melhores amigos. Vou chamá-los de Fernando e o outro de Rafael. Quero poupar as identidades secretas deles. Achei que era Sorocaba. Era por volta de 2007 a 2009. 2008. Não me recordo de fato, mas era uma boa época. Éramos meninos jovens, muito saideiros. Porra, um menino saideiro. Gostávamos de pegar no pipi um do outro. Não, saideiro faz isso mesmo. Não, é exato que é isso. Porém, tivemos a brilhante ideia de irmos na Exapcor, ou simplesmente Exposição, nome de festas das cidades do interior, talvez. Aí seja uma festa muito famosa, e eu não faço ideia de que porra é essa. Eis que anoitece e do nada estamos chegando lá na festa. A exposição estava linda, cheia de meninas, bebidas e músicas ruins do ritmo sertanejo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando um como bons meninos, não, eu não como os bons meninos, mas nós éramos os bons meninos. Fomos diretos para a barraca da tequila, bebemos muito, sei lá, na época muito era o pouco de hoje ou não, tá bem preciso as informações. Ele tá contando ali, live. Mas ainda bem que ele foi pra... A barraca da tequila, cara. Nas festas do interior, antigamente, tinha aquelas barracas do diabo. Como que era? Aquelas bebidas que tinha... O capeta. Ah, sim, sim. O que que era a bebida capeta? Pó de guaraná, vodka... Os caras misturavam umas tranqueiras, né? Gasolina de avião. Os caras tinham um monte de coisa lá. Mas 700ml, não era... Choque. Não era um capetinha, não, bicho. Aí, enquanto estávamos virando umas doses, nosso amigo Fernando, pelo efeito do álcool... Começa a desenrolar com duas jovens beldados. Começa a conversar ali, Wesley Zop, você que não entendeu esse linguajar. Eu não tinha entendido. Jovem. Eram lindas, como um sonho molhado na Playboy. Eu e Rafael já estávamos meio bêbados, mas estávamos comemorando que nosso amigo mais devagar na época estava lá, conseguindo algo. Até que o Fernando aponta para nós e vem vindo com as meninas. Enquanto eles vinham... Eu e o Rafael estávamos comprando uma garrafa de Cantina da Serra. Melhor vinho por 10 reais. Você tem que fazer o que tá no seu alcance. É, exato, cara. O céu é o limite, desde que o céu seja 10 reais. Bom, as meninas chegaram com o Fernando. Eu estava escorado na barraca. Eu não sei se isso era o pau dele agora. Ou o pau do amigo, né? Porque eles eram saideiros. Barraca, tá, eles eram saideiros e tinha que escorar ali. Mas tudo bem. Dando aquele sorriso sexy de canto de boca. O que você acha que é sexy? Mas você tá bêbado e na verdade você parece que tá tendo um derrame. Né? E segurando um copo de vinho, nitidamente exalando o teor de masculinidade. Fernando veio até nós, deixando as meninas pedindo algo lá na barraca. Ele escora em nossos ombros e fala, cara, essa é a hora. A menina que eu quero disse que ficará comigo se um de vocês ficarem com uma delas. Porra. Fácil. Mas um tava pegando no pau do outro, entendeu? Será que eles iam poder parar? Tem isso também. Meu amigo Rafael, de primeiro, já deixa claro que ele estava ali pra ajudar. Mas infelizmente sai uma voz feminina e diz, pode ser o Ruivo. Sim, era eu o cara. Ele é o Ruivo, então. Porra! A jovem me escolheu sem eu ter que fazer nada. Pode ser o Ruivo, não. Vamos corrigir, né? Pode ser o Ferrugem. Pode ser o Arroto de Fanta. Pode ser o Sujinho. Pode ser Irlando Descendente. Irlando Descendente. Não, e o pior, cara, coitado desse Rafael, né? Porque ele mó cheio dos status. Não, eu tô aqui pra ajudar. Né? Pau com pau, com aquela veiona no meio, bicho, estourando. Daí houve. Pode ser pode o Foguinho. Ser. E deixamos o Rafael, fomos até as meninas. Chegando do outro lado, as meninas já não eram duas, e sim um grupo. Mas meu alvo estava focado. Eram duas bonitas, não tinha erro. Era só as duas meninas e uma delas me escolheu. Então ele tá deixando claro que a equação é 2x igual a 2. Quando o Fernando chegou, ele já chegou beijando uma das meninas lindas. Porra, esse Fernando é... Não, esse cara... Porque ele já tinha garantido. Sim. Porque a menina colocou a condição. Se eu encatar minha amiga, eu saio. Fui em direção à outra e eis que ela sai da frente e uma menina aparece. Era uma menina que tinha mais ou menos 1,40 centímetros. Mas de altura? É, cabelos pra cima e uns 200 quilos. Então pode ser de largura também. Foi mais forte que eu. Mas eu tive que comparecer. Não, óbvio que foi mais forte que ele, né? Não. A menina tem 200 quilos. É claro que ela é mais forte. Né? 1,40 m de altura, 200 quilos. Era um anãozinho. Ah, tá cortada. Tá, é densa. Não ia dar esse mole. Culpa foi da bebida, segundo ele. Não, mas tava lá, filho. Não, ó, filhote. Ô, irmão, tem só essa que nova. Juvenil é isso aí agora. Não, né? Bicho. Tá lá, tem que arrebentar. Nossa, tem que... Porra. Você quer comer carne? Você quer comer carne, irmão? Eu quero o melhor que tiver aqui. Das carnes que tem naquele açougue, velho. Quer fazer um churrasco, mas só tem carne moída? É carne moída. É carne faz moída. Hambúrguer. Amassa ali e faz seu hambúrguer. Bicho. Claro, porra. No caso do Davi, a menina teve até que chamar o SAMU pra ir embora. É. Vamos aí. Rebenta. Regaça. Rebenta. Não sabia no porquê, irmão. Faz pelo time. Faz porca no goleiro. Porca no goleiro. Exato, rapaz. Beijos consumidos. Maioria dos amigos que não estavam conosco, mas estavam na festa, viram ou ficaram sabendo. No outro dia, meu apelido virou MC Sapão. Boa. Sapão, mano. Tá. Não entendi, desculpa. É. Mas, tá, podia ser pior. Podia ser chupador de tora. É. Chupador de tora. Chupacana. MC Sapão ficou até legal. Exato, exato. Até o final do ano, eu era o MC Sapão. Deixo aqui minha dica. Nenhuma boa ação fica sem punição. Você foi lá, fez uma boa ação e recebeu um puta apelido da hora, cara. Aí, porra. Porque os juvenis de hoje em dia acham que isso daí é mal. Não, se ele não pega a menina, como que ia ser o apelido dele, Wesley Zop? É, sei lá. O Brochão. É. Oh. Ai, o pau mole. Não, pô. Ó o Fio Terra, porque gosta de receber Fio Terra. Mas se gosta também, não estamos aqui pra julgar ninguém. Próximo e-mail, Vinícius Duarte. O assunto é Vinícius Duarte, sou o rei do rolê de índio. Ah, ok. Rolê, não é rola de índio, não, Wesley Zop. Mas ele também pode ser o rei da rola de índio. Sabe escolher uma bela rola de índio. É. Norucum, Norucum. Pra além. O cara vai lá no Xingu. Tá, rola de índio, tudo igual. Escolhe qualquer índio que é rola igual. Às vezes não. Claro que não. Às vezes tem uma que tem um pelinho. É difícil. Difícil. Um difícil. Pelinho ruivo. Aí, no negócio. Índio? No índio, pô. Entendeu? É Urucum. Tem que ser um sommelier. Então ele fala, caros choromeros. Ah, vai se fuder, filha da puta. Mas por quê? Por quê? Sou chamado de choromito aqui, depois de choromerda, fiquei meio... Ah, eu percebi que você ficou meio alterado. Ah, deu pra perceber? Não, mas merda pode ser o quê? Pode ser fertilizante, cara. Ah, então obrigado. É. Aqui quem vos fala é Vinícius Duarte, de Diadema, São Paulo, desenvolvedor de sistemas e assentador de asfalto nos fins de semana. Caralho. Quando eu descanso, carrega pedra, né? Então é bom isso. De início, vocês podem se perguntar, será que ele é mesmo o profissional do rolê de índio? Não, acho que a gente não se perguntou isso. Eu não questionei. Você se parece que é, o negão tá com cara de dúvida. Não, mas eu não quero saber. Não, acho que ele tava tentando lembrar o próprio nome. Mas tudo bem. É negão. Ah, esse é meu nome. Ele fala, claro que não, ô filha das putas. Mas já me meti em vários rolês merdas que volta e meia voltam para me atormentar e me lembrar de como eu sou um bosta. Acontece. Teve aquela vez que eu tava em casa, de boas, jogando um CS maroto. Porra, cara, que vidão, né, meu? Sem nada de maneiro pra fazer em casa em um sábado à noite. Na época, eu andava, entre aspas, de skate. Mas não tinha skate, lógico. Moro em Diadema. Pra conseguir um skate em Diadema, você deve roubar um. Enfim, nesse momento, meus amigos me mandaram mensagem falando se eu não gostaria de colar no Passo. Um lugar onde a garotada se encontra no estacionamento do Passo Municipal de São Bernardo para dar uns rolês de skate e fumar ervas não legalizadas. Ou fumar chá, né, se o Wesley Zop estiver lá, né? Não, ó, erva daninha, parece que não é legalizada. No caso, eles já estavam lá, lembrando que na época poucos tinham o famoso WhatsApp. Então por SMS eu mandei, beleza, tô indo. De onde eu moro pra chegar lá, demora em torno de 1 hora e 2 busão. Chegando lá, o que eu encontro? Isso mesmo, ninguém. Eu esperei um pouco ainda, mas já sabendo que os filhas da puta foram embora. Assim eu liguei pra um deles perguntando onde eles estavam e assim ele me respondeu. Ué, estava tarde e fomos embora. E por incrível que pareça, não fiquei puto não. Somente enfiei o dedo do meu reto e rasguei. E fui embora pra minha casa rolando no asfalto. Então deu, mas pra, calma. Deu pra ele se divertir. Mas pelo menos então, ele foi calmo. É, pelo menos ficou feliz. Porque se tivesse gente, às vezes o cara ficava sem graça de enfiar o dedo no cu no passo municipal. Com um monte de gente lá. É, agora com só ele lá, porra, ele pode falar, ó, me masturbei no passo municipal, porra. Você bateu punheta lá e ele, me masturbei. Não veio ao caso como. Né? Vocês podem até falar, mas isso não é rolê de índio, nem teve rolê. Mas eu respondo novamente a pergunta. Claro que não, ô filho das putas! Mas valeu uma viagem de 1 hora pegando 2 busão, rasgar meu cu e voltar pra casa chateado. Eu acho que foi um rolê de índio mesmo. Acharam que era só? Tem mais. Eu achei que era. Estava eu na faculdade e um amigo me chamou pra uma festa open bar. Já tinha comprado os ingressos e tudo para o nosso grupo de amigos. Dizia ele que a festa era de um amigo dele e tals. Só dando corda e dizendo quanto iria ser uma festa foda pra caralho. Beleza, então. Chega o dia, fomos pra lá de noite, claro, de ônibus. Fomos parar em outro lugar que não tinha nada a ver. É claro que foi parar em outro lugar. Não, não. Você pegou um ônibus pra ficar no mesmo lugar? Ele pegou um ônibus e foi pra um lugar que não era festa, às vezes. Ah, tá. Tivemos que pesquisar no celular onde era o lugar realmente. E reparamos que a festa não era em São Bernardo, e sim em Santo André. Ou seja... Putz. Era na outra cidade. Já ficamos meio putos. Mas ainda na mesma direção, sim, pelo menos. Mas tudo bem, vamos encher o cu de cachaça quando chegarmos lá. E nem vamos lembrar disso. Uma boa motivação. É verdade. Tava motivado. Assim, chegamos na festa. Chegando lá, ouvimos que estava tocando eletrônica. Legal, maneiro. E quando entramos na festa, só tinha molecada do estilo funkeiro. E duvido que tinham mais de 15 anos. E já olhei para os caras e falei, porra, mano, só tem criançada aqui, caralho. Vai ter que perguntar se tem RG antes de falar com a mina. Bom, ignoramos e fomos pegar a bebida. Chegamos e pedimos qualquer coisa. E exatamente, veio qualquer coisa. Veio certo. Ah, é, o cara é um bom barbeiro esse aí. Me dá qualquer coisa, é, cara, beleza. Opa, sou especialista em qualquer coisa. Você não vai saber o que é, hein? É. A não ser se tivesse rola de índio lá. Ele era como conhecedor, né? É, ele ia querer. Não, ele ia saber. Ele saber que colocou uma rola de índio. Ah, que é Guarani Kaiowá. Isso aqui, pô. Assim bebemos e reparamos que estava muito aguado. Beleza, fomos pegar outro. De novo, aguado. E aí, foi nesse momento que um bêbado, como eu, querendo ficar trilouco no open, pedi ao garçom que estava sem camiseta e provavelmente tinha minha idade. Garçom sem camiseta? Que porra é essa? Nossa. Acho que era só um cara da festa. O cara suando lá. Fazendo com suor, por isso estava aguado. No corpo, né? Como a maioria das pessoas do bar, que coloca as porras do goró puro, sem porra nenhuma pra diluir. Ora, sou macho e quero voltar pra casa vomitando tudo que eu conseguir. Com um sorriso no rosto, peguei meu copo, tomei um gole e, como eu tinha suposto, eles diluíram a porra do velho barreiro com água. Aí não teve jeito, fiquei puto. E nem consegui beber mais nada, pois esse bar só tinha uma torneira e imagino que eles misturaram com água da torneira. E claro, não peguei ninguém pra variar, junto com meu amigo que tentou dar ideia em uma mina e uma amiga dela quase bateu nele por isso. O cara tinha 33 anos na época. E as meninas não tinham nem 15. Não, vamos torcer aí que elas... Não, tinha 18. Recém completado 18. É, isso, para não ter... Aparentemente não tinha nem 15, mas... Tem, vira o RG. Tem pessoas que não aparentam ter 18. É, eu não aparento ter 18, por exemplo. Mas pra mais, né? Mas não aparento ter 18. Isso é verdade. Não é. Essa é desculpa que ele dá. Os policiais. Então eu aparento. Então eu aparento ter 18. Não, eu concordo com você. Hoje, ó, te defendi, estou concordando. Tá diferente hoje, eu tô estranhando. Eu acho que eu vou embora. Valeu, Choromoso, vocês são foda pra caralho. Sempre que estou no ônibus, que normalmente é sempre mesmo, pelo jeito, preciso segurar a risada e o cu pra não passar vergonha no caminho ao trabalho. Continuem com essa merda de pó de lixo, por favor. Evandro Soares, o assunto promoceta. Olá, dementes. Aqui quem fala é Evandro, vulgo Evandrinho Depressão. Por motivos de contrato, devo dizer que sou integrante do Café com Porrada. E mas que parece que não por gosto. Né? E que é um podcast muito bom, show top e churbo. Que deve ser show com turbo. Legal, vou usar. Hoje fui lá desfrutar do meu prêmio da linda e chorumosa promoceta. Ah, que ele ganhou lá do Curirim. E fui o caminho todo feliz, revigorado, cheio de vontade e animado por finalmente voltar a ser um ser humano saudável. Algo que não acontecia desde os meus 26 dias de nascido. Então depois de 26 dias ele já tava obeso. Já relaxado. Já tava obeso já. Olha lá, já tô com 26 dias. Não vou viver certo. Muito. Não tá mais certo, não. Não vou viver muito, eu vou. Ah, eu vou mamar, vou dormir. Não vou quero... me cagar todo. Ah, é. Obviamente essa alegria durou até o mestre de Muay Thai dizer: todos correndo pra aquecer. E eu me sentir como se estivesse vomitando meu fígado pra fora. Ok, sem exagero, isso aconteceu enquanto eu subia enormes um lance de escadas até o tatame. Mas o que importa é estar feliz, né? Claro. Espero que ele não tenha morrido, né? Que ele mandou esse e-mail faz tempo e continue treinando. Sim. Ah, e você, Douglas, que você ficamos sabendo... que você é das artes marciais agora. Agora eu sou lutador oficialmente, e né, tá, cara? E é sacrifício pra aquecer mesmo? É, o aquecimento do Kung Fu é diferente. É diferente, mas... é o toba, né? É, sim. Toba da tua mãe. É o Kung Furo. É o... Cara, a torcida me procurou. Essa foi linda, cara. Mas a gente fala de esportes uma outra vez, e eu tenho contrato também pra falar de luta só com o Café com Porrada. Ah, boa. Mas no final de tudo, é bom voltar a treinar e se sentir minimamente motivado a deixar de ser um gordo maldito. Tanto que após o treino, bati um McDonald's e fui pra casa feliz. É porque na cabeça do gordo ele fala, já queimei as calorias. Agora eu tô posso... no crédito. Eu posso comer pra empatar. Eu posso comer pra empatar. Ou ainda ficar, ainda vou ficar devendo. E daí na próxima vez eu dou uma voltinha a mais no tatame. Vai compensar mesmo. Obrigado pela promoceta e pelo trabalho foda com esse podcast mais que maravilhoso. Beijos. Valeu, Evandrinho. E o nosso querido ouvinte que ainda não ouviu Café com Porrada, está perdendo, bicho. Melhor podcast aí da podosfera, do Rio de Janeiro, que é de humor, que chama Café com Porrada, apresentado por Orelha Miguel. E que o rosto é um mineiro. Exato. O último e-mail aqui de hoje é Wagner Freitas. O assunto é Monobolas Univos. Porra, um lance de... Peraí, mas tem outro monobola no mundo? Partido Comunista, não sei, vamos ver. Olá, dementes, mequetrefes, chorumentos que eu aprendi a admirar. Estou enviando esse e-mail para confortar o monobola mais lindo da podosfera. Sim, amigos, eu também sou monobola. E eu vou descrever como perdi essa importante parte da minha anatomia. Depende se foi a esquerda, é bem importante. Era verão de 74, eu deveria ter uns 14 anos. E estava em um retiro da igreja num sítio em uma cidadezinha da região metropolitana da Grande São Paulo. O local estava repleto de adolescentes com os hormônios à flor da pele e sedentos por sexo. Eu, adolescente com pensamentos pecaminosos, apesar do retiro ser da igreja, Mas talvez aí que dá mais pensamentos pecaminosos. Não, mas na verdade... É o demônio! É, se for... Querendo tirar o ser do foco. Retiro do sexo, né? Às vezes o cara nem quer transar, né? Quer assistir um Netflix. Não, e outra, né? Melhor mandar esses adolescentes loucos pra um retiro do que largar se esfregando dentro da igreja. Claro! É verdade. Então, ele... Adolescente com pensamentos pecaminosos, falou que passou a tarde toda na piscina do sítio, entre saltos e mergulhos, nem se deu conta do que acontecia por baixo da minha cuequinha do Batman. Minha bola esquerda, revoltada com o total desprezo que eu dera às adolescentes ávidas por sexo, resolveu literalmente se virar contra mim numa torção de testículo descomunal. No dia seguinte... Não, já de volta. Não, você tem uma maleta com 5 mil reais. Cara, eu sou obrigado a ler isso aqui porque o mundo precisa saber. Ah, Deus. No dia seguinte, já de volta, eu me preparar para jogar futebol na quadra com os maconheiros da rua. Sim, eu jogava futebol com os maconheiros da rua, não me julgue. É, quem nunca? Ao sair do banho, tive a visão do estrago. Minha bola direita estava normal e sadia. Minha bola esquerda, aparentemente, estava normal. Mas eis que do lado dela havia uma terceira bola. Como na época eu não era doutor em biologia com especialização em anatomia, e nem bolas. Assim como não sou hoje, pensei, deve ser uma evolução. Meu segundo pênis deverá brotar em alguns dias. Não só... É um pênis do saco? Não só não era especialista, mas era muito otimista. É a cabeça de uma criança. Porque cê, o primeiro passo é negação. Você quer falar, não, não tem nada. Como é um errado não tem nada. É. Como é um saco, não. Daqui a... Porque se tivesse uma do lado direito e uma do lado esquerdo, você fala, é normal. É. Porque chega uma idade que você, porra, você acha uma verruga do seu lado esquerdo, você olha, ah, tem do lado direito também. Então tá equilibrado. Faz parte do meu corpo. É. Tá simétrico. Lendo engano, amigos, aquilo era a torção descomunal que já citei. Doía só de olhar. Minha mãe me levou ao hospital onde o médico disse... Caso interessante. Acreditem, cara. Nunca é bom quando o médico diz isso. O médico continua dizendo, vou tentar desvirar a sangue frio. Aguenta aí. Ai. Oh, Deus. Fuck my ass. Cara. Eu não tomei café, meu Deus. Nossa, cara. Cara, não. Eu tô torcendo muito pra ser zoeiro esse mesmo. Nossa, cara. Cara. A última coisa que me lembra é de ter chamado a mãe do médico por um nome nada gentil. Acordei minutos depois numa sala onde uma enfermeira preparava a tricotomia, ou seja, ali dá um trico-trico na bola. Né? Por isso que é nome, tricotomia? Ela gentilmente segurou a cabeça da minha bimba, da minha trolha, da minha jeba e começou a me depilar. Em dado momento eu disse, pode soltar, ele já fica em pé sozinho. Ela riu maliciosamente. Pra encurtar a história, tive minha bola esquerda removida cirurgicamente naquele dia. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Que médico! Filha da puta, se ia mandar o moleque pra cirurgia, por que tentou distorcer o sangue frio? Deve ter distorcido pro lado errado ainda. Torceu mais uma volta. Não, mas... não, rompeu. Ele dá aquela torcida. Nossa, cara. Só ouve um... Mas foi pra economizar anestesia, né? O cara desmaiou. Não, o médico era um sádico, bicho. Cara, é, não sei se ele tem pernas de bode. Cara, não... E eu pesquisei, Wesley Zop. Eu existe. Mas eu, como que não, torce sozinho? Eu, cara, o seu testículo, ele é... O meu? Assim, de todo mundo. De todo mundo. Ah. Ele é grudado. Ele tem uma colagem ali na parede escrotal. Não, assim espera. Sim, normalmente tem. Ele é pendurado ali por um nervo, não sei exatamente. Sim, e ele não vira, ele não torce exatamente por causa dessa colada. E alguns casos na internet, eu fiquei preocupado. Então, mas como que descola? Eu tô bicudo. Passando mal, dá licença. É um bicudo. Não, pode ser. É uma chupada. Não. O que que é? Chupada, não. Então. Depende, se for pra um aspirador de térmico. Pó, talvez. É choque térmico, não. É resina. O que que é, caralho? Deixa eu explicar, calma. E algum distúrbio muito grande no seu saco pode causar esse descolamento e aí... Tem uma torção. Que distúrbio. Uma pancada muito forte. Não fala isso. No caso, ele ficou na piscina aí o dia inteiro, provavelmente saindo do quente, indo pro frio. Nunca mais. Um choque térmico. Entrarei numa piscina. Quero que vocês saibam. Muitos disso. Casos de pessoa que vai pra cachoeira, água muito gelada. Pode aí dar um... Nunca mais. Uma descolada. Estarei numa cachoeira. Então, ouvinte que tem pemba, pênis, trolha, piroca. Que tem as bolas. Agulha. Todos os homens de chamalha. Exato. Sim. Cuidado com a torção testicular. Existe, cara. E cuidado Mas só pode ter sido feito pelo demônio. O Melo, cara, não, você nunca vai no mecânico, ele olha o motor do seu carro. Ele fala, tem uma peça zoada aqui, mas vou tentar fazer funcionar na mão. Não, mas que médico é esse? Que correndo desgraçado. Não, ele nunca falou, vou tentar aqui. Sabe o que ele é? Vou tentar no lugar da bateria, vou tentar aqui... Chupar o cabo! Vou dar uma mamada no cabo aqui. Então, cara, nunca. Não, esse cara era um eunuco, cara, isso não se faz. Não, mas você tem que entender que o médico olhou e falou, caso curioso, se ele curasse ali na mão... Puta, ele ia pros livros de história. Não, mas não curou. Nossa. Esse rapaz Wagner Freitas, poderia ter uma bola ainda, Gabriel. Poderia ter mais confiança. Ele ainda tem uma. Não, tem mais uma ainda. Ah, tá. É isso, amigos. Ao Gabriel, não se sinta diminuído, cara. Existe vida após a remoção da bola. Sim, é uma vida ruim. Mas ele falou que ia ser vida boa. Vida, pô, até bactérias têm vida. Então, tudo bem. Eu sou o pai de um adorável garoto de 6 anos com as duas bolas. Ainda, né? Parece que não é genética. Então. É. Depende com que idade que aconteceu. Exato, ele, né? E pai é quem cria também, né? Seja dele, né? E se ele não for tão burro quanto o pai, conseguirá mantê-las até a idade adulta. Sim, talvez até depois. Forte currada desse monobola, que não vai ser tão forte. Porque não vai vir com aquela currada. Exato, capaz de vir até meio mole, assim, pegar e sair de esgueio pra bunda. Então não tem problema. Que os conheceu há pouco tempo, mas já os considera pacas. Espero não, que não, eu considero esteja. O cara também, porque o cara é um herói, cara, de ter aguentado. Eu teria falecido, eu queria falar isso aqui. Você já pegou aqueles... Nunca aqueles... peguei no saco. Já pegou. São meu, né? Não, aquele saquinho de ketchup. E foi girando até arrebentar. Foi isso que o médico... Aquele melzinho. Exato. Pra destacar um do outro, que você dá aquela giradinha. Foi isso que o médico fez. Então, sem mais debolas. Sem mais mesmo, né? Sem mais delongas. Vamos para o momento onde dá mais confiança para o nosso amigo, que não sofreu de torção testicular. Ainda bem, Gabriel, que só foi um erro cirúrgico o seu caso. Ah, exato. Você tem como sortudo. Exato. Vamos para o momento que ele anuncia o tema desse podcast. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é coisas que não existem mais. Coisas que não existem mais. Tipo a bola. Não, cara, eu ainda tô em choque. Porque poderia não existir mais é a torção testicular. Eu quero ouvir isso, Lia. Isso não existe mais. Erradicamos. Então, o episódio de hoje é aquilo que a gente vai falar, um episódio nostálgico. Aquele episódio que a gente vai falar de coisas que a gente lembrava que existiam, mas hoje não existem mais, ou não é mais tão comum, que estão quase em extinção. Estão perto do seu fim, por um bem ou por um mal social. Sim. Pode ser, Wesley Zop? Pode ser. Então vamos pra esse episódio que promete ser melhor que uma torção testicular. Puta porra. Matar a mãe na facada é melhor. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Que cheiro de lixo! O mundo anda muito louco, nada mais me espanta, nada mais me espanta. Se eu te contar essa história, o cabelo levanta. Tacaram uma pedra no meu telhado, não sei qual o vizinho que comigo implica. Olhei lá pra cima, muito irritado, e disse: taca tua mãe pra ver. Fazer minha mala e te confesso, a velha não quicou. Taca a mãe pra ver se quica. Taca a tua mãe pra ver se quica. Taca a mãe pra ver se quica. Taca a mãe também. Então, Wesley Zob, comece contando aí o que você achou difícil de encontrar, que não existe mais, que está perto da extinção ou que já foi extinto. Lembrando que você já viveu muito, né? Você fala, não tá, não, faz tempo que eu não vejo um Big Bang. Não, mas claro que não. Não, coisas que dessa era. Ó, eu não vejo mais dinossauro, hein, gente? Vocês estão sumindo, dinossauros, esperamos vocês aqui. Não, você falou sumido, tá querendo dar pros dinossauros. Não, mas peraí, vocês estão acabando com a minha pauta. É, então tente alguma coisa aí nos últimos 50 anos, vai. Não, nessa era. É. Falar coisas que vocês, pelo menos, já ouviram falar também. Muito obrigado. Em vida, quero dizer, sim, né? Sim, sim. Uma coisa que eu nasci no começo da década de 80. Quer dizer, você fez a troca de corpo lá. Ah, não, é, nessa era, nessa era, nasci no começo da década de 80. E na época era até, existia bastante, você via bastante por aí, você ouvia bastante gente até falar sobre. Só que hoje em dia, você ouve muito pouco, mas é quase mito. Você entendeu? Te incomoda? Nem um pouco. Que bom. Nem um pouco. Que bom. Não vai falar do homem do saco. Não. Do sereno. Não é. Que é o quê? Virgindade. Entendeu? Não. Você conhece. Alguém aqui conhece uma pessoa, seja ela qualquer dos cinco sexos aí. Sim. Acima de 20 anos de idade. E virgem. Que seja. Sim. Conhecida. Não, mas virgem que eu tô falando. É virgem sem malícia nenhuma, pá. Não tô falando Nunca encostou num pipizinho. Não. É, então, não existe isso. Daí. Ah, a pessoa, nunca dei a buceta, mas já... Vai chupa pau! Enfia na orelha! Vai ter um cu largo! O Paulinho se quer enfiar no nariz! É. Nunca dei a buceta, tudo bem, Pedrinho. Eu sou virgem porque eu nunca dei a minha bucetinha. Não, porra, não é isso que eu tô falando. Parece. Tudo bem, Celcinho. Celcinho pode gostar. O Celcinho tem muito isso, né, cara? Celcinho tem essa mania, cara. Não, entendeu? Então, mas não, eu acho que não tem mais. A virgindade tá quase extinta. Não, eu acho que está extinta. Quem não fez, quer fazer. Tá louco. E sabe como até. E sabe como. Sabe até melhor do que quem já faz. Porra, bicho. Claro. Cara, então virgindade... Eu acho que tá extinta já. Já faz uns 10 anos já, hein? 10 anos? Não fala a minha virgindade, não. O termo. Cara, eu não sei se no mundo inteiro, né? Tem lugares da Malásia, por exemplo. Não sei. Eu falo do meu meio, né? Exato. Mas é uma coisa que já é difícil de se ouvir falar. Ainda mais porque tem muitos meninotes de 18 aí que perderam a virgindade em construção, né? Exato! Foram coroinhas! Entendeu? Não. Porque antigamente o cara não queria falar que era virgão, o que ele falou? Não, eu fui pra construção. É, sempre tem uma construção e uma chupeteira na rua. Brincar de pega-pega. Pô, não sei o que lá, entendeu? Aí então... vamos brincar de esconde-esconde, esconde no, o pau no... Eu fui na construção e voltei cansado porque carreguei um saco de latinha. Isso me faz lembrar, então, já tocando nesse assunto, que não existe mais virgens. Mas uma coisa que me incomoda e talvez esteja atrelado à sua pauta. É possível. Aí, que é, você reparou que não existe mais gente bosta no mundo? Não, todo mundo é muito bom, né? Todo mundo é muito foda agora. Politizado, né? Não é? Acabou os bosta no mundo. Não tem bosta. Eu não sei porque... Porque naquele Binho que você zoava na classe, não tem mais. Não, agora todo mundo... que não pode também. Não, né? O cara tá no Instagram, o cara nunca posta a foto da vida merda que ele tem. Não, não ele, é só ele comida, ele posta, viagem, sorriso. Posta o sorvetinho. Posta a namorada de biquíni, o Viagra que ele precisou tomar pra comer, né? Porque, porra... Isso ninguém posta. Isso, ninguém posta, né? Ninguém posta a foto do pau murcho e falou, puta, que broxada hoje, hein? Hoje eu tô com diarreia, me caguei pras pernas, ninguém faz isso. Acabou, cara, acabou, entendi, a gente bosta do mundo. Todo mundo, nossa, porque... exatamente o que você falou, sou politizado, pô, bolsomito 2018. Nem sabe o que tá falando. Odeio, né? Trump, o cara não sabe nem ler, porra, não leu a porra de um livro. Nunca leu nada de política, mas acabaram os bostas do mundo, cara. Ninguém hoje admite, sou um bosta mesmo, hein? Não. Sobre isso eu não sei opinar. Glória Pires, cara. Ninguém é Glória Pires, cara. Ah, sobre isso eu não sei opinar, cara. A Glória Pires, ela mostrou... Como tem que ser? Não, e como foi criticada, foi criticada. Por quê? Porque não aceitam mais bostas nesse mundo. Exato. Você que é um professor, tem na sua classe aquele bosta que todo mundo zoa? Não existe mais bostas nesse mundo. Não tem mais. Não existe mais. Não tem, aquele moleque que você fala, puta, aquele moleque é o moleque bosta. É. Não tem. Porque se você for conversar com ele, ele dá uma gogada, ele vai saber falar pelo menos aquelas primeiras três linhas da Wikipédia, ele vai saber falar sobre. Não, e já acha que já domina o mundo. Pô, deixa com o pé. Por quê? Né? Porque ele não vai ser bosta, né, cara? Estão extintos aí. É difícil você encontrar alguém que é bosta. Isso é verdade. Aqui no podcast, vou falar que é fácil. Não. Essa semana, eu fui jantar com o Anderson Negão. Só vocês dois? Um jantar romântico? Foi minha família, Anderson Negão e Zavanin. Sim, sim. E aí, o que aconteceu? A gente tava comentando... O quanto nós somos bostas ainda. Faz muito bem. Exatamente. E como parece que só o nosso círculo de amizade, ele se manteve bosta. Não, se manteve honesto. Talvez. Os caras que nunca foi pra intercâmbio, que não fala três línguas, ainda existem. Os caras que não trabalham em multinacional. Que assumem que não fala três línguas. Os caras estão desempregados, porra. É, ué. Então, só... somos uns bosta aí. Eu não como duas por noite. Não, desculpa. Somos uns bosta ainda, cara. Eu me alimento aí, arroz, feijão e ovo, cara. Não posto no Instagram, cara. Eu não consigo postar no Instagram isso. Exato, aí, cara. Exato, cara. Pô, desculpa. Mas não sei se é boa ou ruim. Não sei. As pessoas estarem tão boas... O nível social está tão alto, mas... Mas o diferencial vai ser o cara ser um bosta. Aí que tá. É esse que vai ser o diferente. Não. Quero uma coisa diferente na minha empresa, o quê? politizados, todo mundo é. Entendeu? Doutorado, todo mundo tem. É, falando três entendeu? Línguas, todo mundo fala. Pô. Não, quero um bosta. É. Entendeu? E aí? Quero aquele cara que pensa dentro da caixa. É, fora tá todo mundo já. Fora todo mundo pensa. Mas fora ele pensa dentro da caixa por quê? Porque ele mora lá. Não, estão quase extintos, mas é se verdade. Você vê um bosta, segure. Segure esse bosta, porque, cara... Porque é raro. Solte o Mico Leão Dourado e segure o bosta. Sim, sim. Talvez o Mico Leão Dourado fosse o médio entre os micos ali. É pra ser dourado. Tá quase extinto. Não, né? Ele ser dourado também é. Tá quase extinto. Em luta ele não é bom, sabemos. Pelo menos contra o humano. E nem procriar também. Inventei. É um bosta. Ele é bosta. É, né? Acabaram, né? Acabaram aqueles caras sustentados pela mulher. Ah, não tem mais. Não tem mais, né, cara? Não. Tem aquele cara que chega na humildade, ah, só eu e minha mulher, a gente não ganha nem 20 mil por mês. Ah, tá difícil pagar os três apartamentos. Exato. Ah, eu financiei minha caminhonete, aí vou ter que pagar umas parcelinhas de 5 mil reais. Exato, entendeu? Exato. Mas não são só 10. Não tá dando pra trocar de carro todo ano. Eu tô me sentindo mal. Exato. E o meu problema é que eu não consigo postar comida diferente todo dia no Instagram. Exato, exato. Olha como eu tô mal. E eu que não gostei dessa câmera do novo iPhone 17. É. Ai, gente, não pega bem. Não pega o foco da minha prega, não pega bem. Não pega bem. Muito bem, cara. Então, está acabando nesse mundo virgindade e pessoas bostas. Todo mundo é comedor, todo mundo é dador, porra. Exato. Todo mundo é fodelão, cara. É difícil pra mim viver num mundo de fodelões, cara. Eu não sei se eu vou conseguir por você muito tempo, não. Vai ser o diferencial. Não, espero que sim. Aí que todos tá. Todos nós aqui. Todos exato. Nós aqui. O Chorume é o diferencial desse mundo, cara. Talvez por isso a gente esteja desempregado, cara. O negócio é chegar na entrevista de emprego e não falar, não, eu fiz isso, não. Eu não fiz isso. Não, eu nunca fiz isso. Eu não gosto disso. Outro país eu não conheço nenhum. Pronto, o emprego é nosso. Tive oportunidades de ir, mas não fui, hein? Não tive oportunidade de ir. Por isso não fui. Exato. Não mas fui convidado. Se eu tivesse ido, provavelmente teria feito alguma merda, porque eu sou assim, hein? Não tive nenhuma proposta de multinacional. Não, isso aí. Uma vez passei na frente de uma multinacional, mas me expulsaram. É, mas tava na calçada. O guarda deu um correrão em mim. Sim, não deveria ter cagado lá, hoje eu entendo. A única multinacional que eu frequento é o Bar do Alemão. Porque só é conhecido em três cidades. Mas o cara é negro. Por isso que é multinacional. É multirracial. A única multinacional que eu frequento é o X-Videos. Vendo Black Than the Asians. Qualquer o tema. É que o que tá acabando, cara. Ah, Black Than the Asians tem um monte, não tá acabando. Ah, ufa. Porra. Ainda bem. Tem uma coisa que tá acabando. Está acabando. Mas ainda tem. Ainda tem. É raro ou não? É muito raro. É a minha paciência com você, deve ser. Não. Só pode ser. Não. Deixa eu riscar da minha lista. Que paciência que está acabando. Eu achei esse comentário ofensivo, Wesley Zop. Então eu vou pedir perdãozinho. Porque a boa educação nesse podcast não está acabando. Sempre fomos educadinhos. O respeito e a educação. Pelo colega. Beleza. E a diplomacia. Isso, exato. No ambiente de trabalho. Muito obrigado, Wesley. Então, no chorume eu digo que tem um pouquinho ainda. Mas... Obrigado. Que é o politicamente incorreto. Cara. O politicamente incorreto está acabando. Está acabando. Polêmico. Quer trazer polêmica. Eu quero trazer polêmica aqui. Explique, vá. Digamos que na década de 70, 80, tínhamos um humor refinado. Tínhamos. Tipo os trapalhões. Tipo os trapalhões, negro, assim, chamando de urubu. Cearense, exato. Refinado. Sim. Agora você chama o cara, sei lá, de... Ô, seu idiota. Você já é censurado, cara. Você foi censurado na sua vida? Que tal? Fale mais pra gente. Fui censurado algumas vezes. O Arnaldo sempre corta minhas piadas. Eu faço piadas boas, gente. Culpa é do Arnaldo. Você vem com piadas politicamente incorretas. Claro. Zoando todo mundo e o Arnaldo que corta. Porra, Arnaldo, assim você me fode. Por isso que os caras me colocam no Twitter. Ah, o Anderson Negão, o prédio. Porra, vocês... Por que vocês contrataram esse cara? Não, é o Arnaldo, caralho! Não fala assim com o Arnaldo, cara. Porra, então é isso que acontece? É isso, cara. Porra. Eu faço umas piadas aqui de política. É bem colocado. Não, é, né? Isso, de religião. Você faz isso, você faz. É 3 horas de piada você fazer. É, depois do show aqui eu fico sozinho aqui, mas cortam tudo. Aí, todas as histórias que explodem a cabeça. Exato. Você fala, nossa, agora vai ter morte. Não, vai casa. Você, pra criticar alguma coisa, você tem que falar mal de outra coisa. É verdade. Eu, cara, não. É muito difícil, cara. Pra mim não existe piada boa. Se a pessoa não sai, no mínimo, ofendida. No mínimo. Não, no mínimo. Alguém tem que sair ofendido, cara. Não tem como, cara. Me diga, cara, alguma piada boa que não ofenda ninguém, cara. Mas é por causa do gente bosta. Tem, por quê? Que não existe mais. Não tá extinguindo gente bosta. Então ninguém pode se sentir ofendido, porque todo mundo é bom. É, então você não pode ofender ninguém. Então, mas cara, se você não pode ofender ninguém, a gente vai estar zoando pessoas extintas. Então tudo bem. Não é? Não é. Você só pode fazer piada com gente bosta. Ah, e teve aquele bosta que... Não, tinha dois bostas se encontraram. Um chamava Joaquim e outro Manuel. Você tem que falar assim agora. Não tem mais mesmo. Ou um bosta encontrou um dinossauro. Que eles, fala assim, que eles são de nacionalidade desconhecida. É, sabe, né? São de uma ilha do Mediterrâneo. É, sim. Mas, pode ser qualquer lugar. Claro. Não eram muito providos de inteligência. Sim. Não. E por acaso também se encontraram em Lisboa. Por acaso. Por acaso, mas poderia estar em qualquer lugar do mundo. Possuíam belos bigodes. Mesmo sendo mulheres. Tinha um sotaque, como era, Wesley Zobb? O que você quer que eu fale? Por exemplo, fale uma frase genérica. Ora, pois. Que todo mundo fala. Sim. Porque era o mestre de colocar as coisas. Sim, sim. Ora, pois. Carioca. Talvez esteja quase extinto. Arroto de porra. Sim. É verdade. Uma coisa que eu luto muito, que a pessoa no universo podcastal que não faz pauta. Ah, isso está quase extinto, cara. É uma escola de podcast que começou ali por volta de 2008, cara. Então. Não tinha pauta, cara. É verdade. Mas eu tem que quem manteve a tradição. Cara, então só tem que dar parabéns pro Gabriel. Sim. Porque as pessoas te cobram hoje por uma pauta. Exato. E a pessoa traz uma pauta que é uma merda. Mas ela tem pauta. É, segundo ela, é melhor que você. Sim. É. Às vezes é o cara que não tem pauta e disfarça com pauta bosta. Não, pode ser isso. Traz aquela lista de mercado, mas se você der uma olhada, na verdade era uma frase que ele colocou em várias linhas. Pode ser. Então, diria que até é uma coisa que quase não existe, está extinta, e também rola um preconceito. Sim. Na verdade, diria mais, não é um preconceito, é um conceito. Rola um conceito. É. Um conceito. De que tudo tem que ter pauta. Tudo tem que ter pauta, cara. Cê não existe mais improviso. Não, tudo tem que ter coesão, né, do que você tá falando. Vou te dar um exemplo. Fui chamado para gravar um podcast sobre as pontes da Arábia Saudita. Muito bem. Os caras queriam que eu tivesse estudado sobre o assunto, cara. Não. Ponte tem em todo lugar. Besteira? Exato, cara. Então, experiências de vida. Tudo bem que ele falou só de pinguela. Mas, tá, é um tipo de ponte. Entendeu? Então, porra, os caras ficaram bravos. Falaram, você não serve pra nós, mas, porra, eu falei, não, vai falando aí que eu improviso em cima do que você falou. As pontes que o Zé te dava nas defesas, você falou bastante, né? Exato. É, os caras falaram. Aí o cara começou a falar de viagem. Adultos. É. Aí. Sendo que todo mundo sabe que na Arábia Saudita o pessoal prefere ver crianças, né? Acho que ainda tá em tempo de fazer voto de silêncio. Mas antes de passar minha palavra pro próximo integrante contar uma história, eu queria dizer uma coisa que não existe mais também. Orkut. Filha da puta! Não existe mais mesmo. Pode falar. Não quero explicar. Orkut. Não existe mais. Acho que nem tem o que explicar. Não, tá. Se fala por si só, né? O que era legal no Orkut eram as comunidades. Sim. Isso era bom. Cara, eu acho que a melhor comunidade que eu tinha no Orkut é Réguas São Para Fracos. E era um gráfico totalmente torto. Cara, eram muito boas as comunidades. Não, tinha uma comunidade que eu tava lá, mas tinha bastante gente. Tinha cerca de 7 pessoas ali. Que era mais tempo pro sinal amarelo, cara. Puta, esses são direitos iguais, cara. Você tem que torcer pra isso. Pô. Tinha uma comunidade que eu criei, que eu achava a melhor de todas. Anderson é o cara. Só tinha ele e a mãe dele. A mãe dele contrariada. Tinha o One Kenobi Ball, lembra? Yeah, o One Kenobi Ball. E por que não a comunidade, não sei se... Acho, se não me engano, o Negão que me convidou. Mas é, cometi um crime, preciso de um álibi. Com mais de 10 mil pessoas. O que dava um pouco de medo. Né? Esses dias passei uma vergonha por uma coisa que não existe mais ou que está quase acabando a existência. Camisinha de pele de carneiro. Exato. Usava pra deixar... Couro de cobra. Usava pra deixar o pau mais grosso. Sim, né? Pra comer ovelha. Passava despercebido. Mas agora não tem como. É, agora... Ai, Lobão. Mas além disso... Que eu tenho uma grande... Como fala? Cabeça, sim. Cabeça. Não, mas uma grande iguaria que você pode comer, que eu sempre sugiro para as pessoas. Não, uma coisa boa. Que é o quê? Uma garapa morna, né? Um torresmo peludo. Eu sempre recomendo para as pessoas comerem isso como um detox, talvez. É, né? Um ovo cor-de-rosa, uma salsicha inchada no vinagre. Notei que em poucos botecos tem salsicha inchada no vinagre, cara. Ei. Tá acabando esse conceito do boteco, está cara. Está se extinguindo as iguarias botecais, cara. Exato, cara. Estamos falando de boteco, não é de barzinho. Não, que barzinho? Não é de pub. Não, não é isso. Falando de boteco. E mosca diria, frita, né? Aquele cara que tem os caras de pé inchado. Os caras vão de chinelo porque não cabe sapato. Naquele pé, bicho. Não tem bota que entra ali. Não é que o cara sempre tá lá. Ele não sai de lá. Ele não consegue. É, ele não lá. Consegue andar. Ali é o conceito de cracolândia do álcool, bicho. É, os cara esse é o boteco. Exato, cara. Não, e uma coisa que também não tem, que era ali... Dupla sertaneja, talvez, do... É o suspiro quadrado, aquele suspiro quadrado, cara, acabou. Aquele suspiro chapado. Você não acha mais, cara. É, não, essas não iguarias, cara. É onde tá serviam bebidas no saquinho plástico com canudinho, cara. Isso, exato, pra você não sair fazendo merchan por aí. Na verdade, é pra você também não precisar devolver o casco também. Também podia ser. Não, e servia calda de mocotó em copo americano, cara. Agora não, coloca farofinha... Coloca não, queijinho. O cara quer um espetinho. Ah, pô. Ai, o cara quer uma porção de fritas. Ai, eu quero o meu salgado sem mosca. Não, agora é tudo... Sem mosca e sem bosta. Tudo gourmet agora. O meu sem berne. Tudo gourmet. É frango ou é pomba isso aí? Ah, é frango, ó, tá vendo? Não, antes o cara falava assim, ó, vai ter uma mocotosada lá no boteco. Não, agora tem festival de caldo. Ah, festival de caldo. Não, agora tem circuito do boteco. É. E do boteco. É. Que nunca faria circuito com boteco. Nunca. Os botecos tem rixa, bicho. O único... É time de futebol de bêbado que os caras só vai pra bater nos caras de outro boteco. Você acha que os caras vão fazer circuito e curtir sambinha em outro boteco? Cara, eu vou falar que tinha rixa mesmo. Porque eu frequentava a melhor caipirinha americana, vou até fazer uma propaganda aqui, Chuchu Night. Não era você que preparava. Não era eu, porque eu era caipiroca. Não, mas era Chuchu Night. Cara, você ia lá qualquer hora, ele morava lá, você batia lá 3 horas da manhã, ele deixava você entrar lá. Sim. Pra tomar caipirinha. É um código pra sexo? Solo. Quem dera, pô. Como que é o nome? Chuchu Night. Ah, o cara chucha o pau no... Espero que sim. É o negão, né? É o Chuchu Night. Só a noite. Não, daí um dia ele me viu perto do boteco de casa pedindo uma informação, que eu tava conversando com o cara. Quando eu fui depois lá no boteco dele, ele falou, viu, você tá frequentando outro lugar? A caipirinha que eu faço, não é que você gosta? Não é bom o suficiente pra você? Mas zangado ali, cara. Ou você vem aqui só de final de semana e durante a semana você curte outras caipirinhas por aí. Eu falei, ali é do lado de casa, Chuchu Night. Eu vou onde eu quiser, caralho. Entendeu? É, cara. E sabe por que você sente saudade desse botequismo? Por favor. como eu posso dizer, dessas iguarias botecais. Sabe por quê ou não? Por quê? Por quê? Porque você tomava uma coisa que não existe mais, biotônico Fontoura. Meu Deus! Nossa senhora! Biotônico Fontoura. Que dá fome de leão, cara. Não tinha razão de existir. Eu penso que a gente é uma sociedade de obesos hoje por culpa do biotônico Fontoura, cara. Pior que é. Pior que é. Porque tinha, não sei, cara, se a condição do brasileiro naquela época era de não comer bem. Era um líquido, era um xarope. Um xarope. Xarope que seus pais te davam pra abrir o seu apetite. Porque eles achavam que você comia pouco, mas talvez porque você fosse uma criança. Exato. Fazia aquele prato de pedreira. Você comia mais forçado, mas não, comia. Não, mas era melhor, eu acho que você comesse a mesma coisa, você comeria a mesma coisa se você tomasse ou não o biotônico Fontoura. Eu também acho. Que eu tenho a impressão que era horrível. Eu não sei se era horrível você ter que tomar o xarope, eu não sei se a sensação... Eu não lembro do gosto. Eu vou confessar que eu não tomava, mas as minhas irmãs tomavam. Não, lógico. Mas então... E o biotônico Fontoura, acho que abriu meu apetite... Acho que assim por 40 anos. Só bota essa. Que até hoje eu me divirto comendo. Eu gosto de comer. Você perdeu o limitador, né? Exato. Ele rompeu o ladrão da caixa d'água, bicho. O que acontece? Você para de comer quando não entra comida a na boia, boca. A boia. Exato. Rompeu a boia do estômago. Enquanto não bateu o fundo da panela, eu não paro, cara. Eu gosto de ver o final. Entristece quando chega rápido. Exato. E não pense que, nossa, o Gus tá falando isso porque agora ele tem uma... Fome insaciável por lagosta. Uma fome insaciável do saber. É, por de aprendizado. Não, por lasanha, por pizza. Não, se for aquela panelona de arroz, eu gosto de comer arroz, bicho. É um negócio assim, não é? Não é um sustância. É sustância. É negócio que bate ali, cara, e para, entendeu, porra? Nossa, aquele então, que faz bosta grossa. Aquela que faz, aquela não é bosta grossa, que é bosta boa, cara. Isso. Mas sai grossa. Aquela bosta que você sente orgulho da sua existência, porque é o aquela único que momento dá... que você bosta faz uma coisa que é maior que você. Faz um cara. Clone. Aquela que você consegue suspender segurando pelo meio, que não quebra. Exato, aquela que, tipo, você cria, cresce, depois ela monta uma banda tipo YouTube, tá ligado? Aquela que dá pra apagar a luz do banheiro e chamar seu melhor amigo pra brincar de Ghost. Exato, cara. Então, biotônico Fontoura não existe mais. Não sinto saudade, acho bom não existir. Era uma sociedade, era uma época maluca da sociedade. Anos 80, cara. Cara, biotônico Fontoura, não existe razão, cara. Não Como existe. Que você vai dar uma coisa pra uma criança fazer, consumir mais coisa... Da sua casa. Tem que dar você pra frear o apetite. Você paga caro por isso. Exato, isso, cara. Pô, não. Você tem que dar uma coisa pra entupir a criança. A sociedade já foi mais maluca. E por isso que hoje todo mundo é muito bom. Por isso. Mas não sobreviveriam nessa época. Não, né? Cara. Não. São juvenis. O que mais você trouxe aí, Anderson Negão? Eu trouxe uma coisa que está sendo extinta, cara. Está sendo extinto. Está sendo extinto cada vez mais. Menos mal. Quase não existe mais. O que não existe mais, quase, é a dor, cara. Ninguém mais sente dor. Dá o toba, hein? Talvez seria melhor você falar MSN. Quer trocar? Não, eu vou explicar. Eu vou explicar as vezes. Você não quer falar mortadela de cavalo? Não, mas, pô, ainda existe mortadela. Não, é de cavalo, não. Não, mas tem outra. O Gabriel fez uma homenagem aí, uma elevação, um agrado às pessoas que não trazem pauta, mas você é um extremo, cara. Você não tem como. Não, você sempre fala de tecnologia. Fala que não existe mais disquete. Fala disquete. Fala disquete, vai. Fala pendrive de 128. Fala pendrive. Pendrive de 128 GB. E nunca existiu. 50 GB. Nunca existiu, mas teve um cara aqui que tentou vender. Comprou uma caixa. Tentou vender pra todo mundo aqui. Chegava lá, um pendrive tinha 12 mega. Não, e não salvava. Não, 128 mega. Não, mas isso daí não foi no episódio que a gente é burro? É, não sei. Você já falou. Eu devo ter falado. Mas o pior é que o cara é tão filha da puta que vê que o negócio é uma bosta e tenta passar pros amigos ainda. Não, tinha funcionado. Por um mês. É. E até hoje eu tenho um de 32 GB porque eu fui ressarcido. Pra substituir, né, cara? Ah, claro. Mas tá, fala aí. Não existe mais disquetes. Fala do disquete, é melhor. Dorcasts. Não existe mais Dorcast. Podcast chamado Dorcast. 3.48 megabytes. Parece que não existe mais 1.44. Dor de alegria no ar. Mas vamos voltar. Por que que não existe mais dor? Imagina que você é um... Você vai insistir nessa. Não é. Tá. Tá, deixa. Você virou pinchador. Conhecido como Fofão. Um exemplo, aí. Um exemplo. Aí você vai pichar a ponte das Arábias, da Arábia Saudita. Sim, ou os viadutos. É. E lá é conhecido. Ou via crianças. E lá tem um asfalto mais íngreme. Então, mais íngreme? Exato. Por quê? É porque... Em toda a Arábia Saudita ou um lugar específico? Parece que quando asfalta a duna, fica meio... Ah, eles asfaltaram a duna. É melhor pra fazer, pra escorregar, né? Sim. Além de carrinho de rolimã na areia, ruim. Sinceramente, eu tô curioso pra ver onde o biotônico vai entrar isso aí. Calma, você vai ver. Além de íngreme, ele é mais duro, mais consistente. Você tá falando de pau? Não tô falando de asfalto. Asfalto árabe. Isso, de asfalto árabe. Ele é muito íngreme? Quanto íngreme é? Então, fala em graus. Um grau, tipo 39,5. Ah, é bem íngreme. 39,5. Então. Isso. Se fosse abaixo de 35, eu ia falar que não era muito. Mas tá. Mas 39, pra bicicleta, porra. Tá, e além de íngreme, é bem duro. Isso, aí você caiu do viaduto direto no asfalto. Tá, porque você tava bichando. Isso. Não você, um amigo seu também faz isso. Hipotético. Tá. Mas caiu, já foi rolando. Isso. E ralou o joelhinho dele. Daí você acha que não sentiu dor. Dor é psicológico. Ele vai sentir um pouco de dor na hora. Não, um pouquinho. Só cair do viaduto. Só que o que vai acontecer? Num asfalto duro? Não, mas o na viaduto... descida? Mas você tem um pouquinho, porque eu tenho ranceníase na perna. Vai doer só um pouquinho, mas aí não, só... Não doeu nada porque eu rompi minhas terminações nervosas. Fiquei tetraplégico lá, caído. Ainda bem! Assim não sinto não mais dor. Ainda bem, agora vocês podem me subir por uma corda. Aí o bicho com a boca. Joga tinta na minha boca. Eu quero fazer cuspindo, não é com pincel, não. E vou mudar meu nome pra Romero Brito. Porque não existe pessoa bosta nesse mundo, então eu vou ser chamado de artista. Como não tem mais pessoa bosta nesse mundo, e provavelmente ele já tomou o Biotônico Fontoura, era uma pessoa forte. Gênio. Não vai quebrar nada. Ele vai ralar o joelhinho. Cai de 5 metros. Não, ralei o joelhinho. Tá, ralou o joelhinho. E aí, só ralou o joelhinho. Tá. O que, que vai acontecer? Vai vir a mamãe. A mamãe ali. Mamãe. Eu tava vendo ele. Mamãe de burca. Tô na Arábia. O que a mamãe vai fazer? Vai passar um negócio. Vai me meter a mão na cara. Vai, exato. Entendi, já entendi. Ela vai passar um mertiolate que não arde, Tudo isso. Ele podia falar, como é que é o lado que arde? Tá acabando. Acabou. Né? Não existe. Acabou. Não. Asfalto da Arábia. Tá acabando a dor. A dor não existe mais. Porque eu ralei, dor. Não deu nada. O que doía era metiolate. Metiolate é só pra não infeccionar, porque dor você não tá sentindo. Cara, acabou a dor. Era pra sentir dor. Também nasceu, ralou, não dói nada, hein? Uhum. Agora vai arder, olha. E aqui, além disso, sua mãe ainda te dava uma surra, porque você se machucou. Isso é verdade. Porque eu acho que a mentalidade antigamente era o seguinte, se não ardeu é porque não tá curando. Mas tinha essa, né? Pior que é. Porque o pessoal era acostumado com o álcool, acostumado com... Por isso que a cura gay era comer o cu dos outros. Porque daí doía. Não sei. Mas... Tinha essa cura gay. Não, é que ele tá tentando essa cura com ele. Ele fala toda vez que tá curando. Tá em busca da cura aí. Ele fala, hoje eu tô 100% curado. Tá doendo. É porque fica doendo, não quer dar o cu. Tá curado. Né? Tá currado. Né? Tá curado. Mas é porque o pessoal acostuma sabão com água, álcool, daí eu acho que... Arnica. Assimilou a limpeza. peso do machucado a ter que doer dor. Pra... Ah, e tinha aquelas garrafadas, né, de álcool. De álcool com arnica, arnica e erva de Santa Maria. Muito bem, então perdemos aí muito tempo com uma história que poderia ser engraçada. Bem bosta. Ele conseguiu estragar o mertiolate que arde, é isso. E esse cara, ele afirmou que o que vale é depois do Corpus Christi, cara. E depois do Corpus Christi ele só fez merda. Não, mas queria ele tava indo bem, tava em ascensão, cara. Tava indo bem? Tava. Fala um exemplo. Mas eu acho que foi genial o encaixe do biotônico. O cara é bom. É, porque ardeu o bolso, né? Não tem lógica, mas... Não, mas não doía. É, mas doía. Falou de biotônico Fontoura, eu lembrei de outra coisa. Que não sei se está extinta, mas que era muito presente na vida de todos aqui e que quase não vejo mais. Minâncora. Minâncora. Cara, minâncora servia desde cura boqueira dos homens, rebocar parede. Servia pra tudo, minâncora. É, lubrificar as coisas... É, era bom pra olheira, era bom pra sovaco. Aquela, né, latinha pra não... laranja, né, cara? Pra espinha, pra tudo, espinha. Pra tudo, pra espinha. Era igual o Chico Biloba, né? Servia pra tudo. Ah, né? Bateu o carro? Vamos passar minâncora. Que... tudo, servia. Mas pra aonde? Tudo, você cara. Que... Não, no carro. No carro. É. Foi no lugar da massa ali. É, minâncora. Era... Cara, ainda existem pessoas que tá quase extinto mesmo. Mas ainda é minâncora? É minâncora. Ah, é. Ainda é minâncora. Porque eu nunca mais vi em lugar nenhum. Não, é difícil. Acho que é só uma família tradicional que comprou lotes e lotes. A família minâncora deve ter, né? Sim. Nos anos 90, toda casa tinha minâncora, cara. Todo lugar. Sei lá, embaixo da pia da cozinha tinha minâncora. No gabinetezinho lá do banheiro tinha minâncora. O Gugu invadia a sua casa pra te dar presentes, cara? Vai lá, eu quero minâncora! Ele não pedia minâncora, porque sabia que ia ter. Exato. Então... Eu quero ver se na sua geladeira, atrás da cebola, tem o quê? Tem minâncora! Tinha, cara. Então... exato. Às vezes dentro da cebola, o minâncora. O cara cortava ali. E minâncora era o quê? Uma pasta, uma pomada. Uma pomada com... Cura tudo, que faz pra tudo. Tinha aquele outro, não era minâncora, mas o pessoal chamava de popatapataio, que era pra passar em corte. Ou é sufa, talvez, vocês conhecem assim? Sim. Então, que também você só passava no machucado pra ele criar a casca ali. Então tava machucado, dava aquela bufarada de pó branco no machucado, daí... Que devia ser só, tipo, farinha de trigo. Devia ser. Farinha de trigo vencida. Mesmo efeito de água oxigenada. Qualquer coisa. Dava aquela borbulhada, aquela fervida. Ali, formava aquela casca. Mas é, o Minâncora era... Algumas pessoas ainda usam para fins estéticos, apesar de que Minâncora é usado por astronautas aí. Mas Minâncora, espacial. sim. Você não pode pôr no foguete. Parece que também dá para usar para combustível. Porque Minâncora serve para tudo. E como alimento de astronauta. Também. Igual vamos para os árabes. Exato. E dá para lubrificar cu de astronauta. Mas uma coisa que eu não vejo mais. E talvez vocês nem tenham conhecido. Um negócio que chamava Mandiopan. Mandiopan, sim. Era do tamanho de uma unha, colocava no óleo, ficava do tamanho de uma palma da mão. Mandiopan é um biscoito, Mandiopan. É uma coisa mágica que cresce no óleo fervendo, é isso. É, o negócio era ser... Você colocava 10 gramas de mandiopan, você alimentava uma casa. Mas é, crescia demais, cara. Não, e é óleo puro ficava assim. Não, sim, era um bolinho de óleo. Mas... E é interessante que mandiopan tem o gosto de tudo que você colocar em cima dele, né? Porque ele mesmo óleo. Não tem gosto. E óleo. Ele não tem gosto. E você não podia comer frio, né? Porque as mães falavam que fazia mal, mas claro, era óleo. Era óleo. Aquela pasta de óleo que você ia comer. Então quente vai lá. É. Então... Quente você não percebe, né? É, mas você tá comendo mesma coisa, né? Mas você sabe que evoluiu, né? Agora é mandiopan gourmet. Qual é o nome dele? Vendido nos barzinhos mais top daí. Ah, não tem em barzinho mandiopan. Não, mas tem, eles vendem mandiopan. Não é possível. É, não, mas daí, gourmet, mas daí junto na porção vem pimenta biquinho. É, porque exato. Daí o mandiopan tem gosto de pimenta biquinho. Não, mas você tá falando sério? Tem mandiopan em boteco, em gourmet? Sim, no Bluesteco é um lugar que tem. Porra, bicho. Não, não é possível. Eu vou lá queimar aquele lugar. É um bar aqui americano. Nossa, tem lá. E parece que custa mais de 10 reais a porção. Não. Exato. E pra cima a porção, ele deve ter usado 4. E ele quebra depois. E o que era? 2 reais cada saquinho? Não, 2 reais 20. Um pacotada. Você comeu o ano inteiro, né? You want, you can put on a strap on and give it back to me all night. I'd rather if she did it. Make you feel hurting. I guess that's why God made that hole not for inserting. Tell me how you feel, baby, please don't pause. Now I know how they feel. Eu poderia falar pão com carne moída em casamento, que é uma coisa que eu não vejo mais, cara. Não tem mais mesmo. Hoje os casamentos é tudo buffet chique. Quando na verdade você vai pra comer um pãozinho com carne moída. Não tem mais aquele pão com vinagrete. É, exato, cara. Mas não vou falar disso, não. Não, nem fale. Poderia falar do Bip. Bip é uma tecnologia que deve ter durado um ano. Nasceu morto. Não, mas nasceu morto é igual... Blu-ray. Não, eu até queria falar do Bip, mas eu nunca vi um Bip. Pra mim é lenda. Cara, eu vi um Bip, eu cheguei a ver uma vez. Mas vou falar de duas coisas que estão extintas praticamente. Rapper raiz... E jogador de futebol raiz. Ah, não tem mais. O jogador que torce pro time. Polêmico. Ali. Não, um Zico. Não, um Zico no Flamengo, não tem não, mais. Não, vamos comer. Não, Marcão no Palmeiras. Marcão do Palmeiras, não tem não, mais. Não, cara. Não tem mais, cara. Tem. O jogador de futebol raiz, aquele jogador que era pobre, saiu do nada. Jogou na várzea. Jogou na várzea, bola de meia. Não, e tá ali pra jogar bola. E tá ali pra jogar bola. Amor à camisa. Treina. De noite sai pra comer puta. Às vezes nem treina. Se droga. Não, agora os caras se cuidam. Sai pra bebedeira, leva travesti pra concentração. É claro, pô. Pra zoar, bicho. Pra zoar. Jogador de futebol, cara, ao longo da história, sinônimo de zoeiro, cara. O Sócrates lá, o cara podia ser médico. O cara era médico. O que preferiu? Ser jogador de futebol pela zoeira, bicho. Hoje, que médico deixa de ser médico pra ser jogador de futebol, cara? Fala pra mim, cara. Não, o cara deixa de ser jogador de futebol pra ser médico. É isso que não acontece. Duvido, não uma duvido. Uma inversão de valores, cara. Ah, hoje você vai, pega aí a Copa de 2014, é reflexo disso, cara. Você vê lá uma molecada que nunca comeu um travesti na concentração. Que chora. Nunca que deu dedada no cu do treinador, bicho. Nunca teve que chupar um índio na concentração pra uma vaga na seleção, bicho. Nunca. Índio zagueiro, índio. Nunca carpiu um lote, nunca furou um poço, cara. Nunca teve que jogar lá naquele no morro com aquele íngreme, não é 30 graus, não. Íngreme, 39. É, íngreme de 60 graus, bicho. O cara aqui quem chuta a busca. O puta calor, né? Cara, quem chuta a busca. Imagina o cara chutava errado. Não, cara. O cara tinha que meter certinho dentro do gol. E fazia gol na subida. É, exato, cara. Tá faltando isso, cara. Usa os jogadores que o cara joga por dinheiro. Você acha que o cara vai entrar numa dividida de bola com vontade? Claro que não. O patrocinador dele ali corta o patrocínio. Não. Ele, vai, ganhar, ele vai começar a ganhar só 15 milhões. É. E aí? Não, porra. Nossa. Não, pra começar, cara. Pra começar, nem devia ter esses salários absurdos. Não, eu sou a favor que todo mundo ganhe bem. Mas eles ganham um zero a mais, cara. Exato. Porra, bicho. Vamos fechar aí. O jogador que mais ganha, vai... 50 mil, vai. Teria que ser. Não, o que teria que ser. Vamos combinar. Daqui não, pra 50 frente, mil. Daqui, o teto. É, daqui pra frente o melhor jogador ganha 50 mil. Porra, meu. 50 mil salário? Eu acho que eu não ganhei 50 mil na vida. Então. Eu só queria fazer um parênteses. Ganharia, Wesley. Ganharia. Deus colocou 5 mil na sua vida, mas você não quis. Se você aproveitasse... Então por isso só 45. Exato. Pode continuar. Então, cara, falta esse jogador. Hoje o cara quer o quê? Ah, vou jogar aí no meu timinho, quero ir pra Europa. Vou jogar 15 minutos, que é o tempo do meu patrocínio. É, papapá. Não, vou ganhar. Pô, no futebol tá chato, cara. O cara, antes, o cara metia um gol. Vai tomar no cu, filha da puta, chupa minha rola. Esfregava a rola no banco dos adversários. Na grama. Mostrava o cu, dava aquelas cunhetas na frente da câmera, bicho. O negócio era louco, o Paulo Nunes tirava a máscara de porquinho pra zoar os outros, cara. Tudo bem que o Paulo Nunes devia ter um problema psicológico ali, gostava de se travestir. Mas era da hora. O cara com viola. O Viola fez gol de sola no Palmeiras lá e ficou imitando porco. Exato. Depois no... Sábado seguinte, tomou 4-0. Tá bom. Mas os caras tiravam a camisa, bicho. Dava tapa na cara. Entrava na voadora. Era carrinho por trás. O negócio era louco. Os caras queriam ganhar, bicho. Pisaram na mão do Rivaldo. Quebrou todos os dedos da mão do cara, porra. É isso que é jogo, cara. Eu perdi quatro dentes e os caras nem deram falta. Tinha um zagueiro do São Paulo que chamava Valdson, bicho. Bicho, os caras debrou ele puxou o cara pelos dois pés. Isso é futebol! Mas isso não acontece jamais! Agora, não, da cadeia se o cara fizer. Agora eu jogo em pé, cara. Agora o futebol bonito é o tic-tac do Barcelona. Vai se fuder o tic-tac do Barcelona. Os caras ficam 20 minutos com a bola no pé, não faz a porra de um gol. Qualquer outro esporte que o time fica com 20... Embaça! Fica embaçando, é falta de ataque, bicho. Handball, basquete, os caras não deixam assim. Mas lá no futebol é bonito. Tomar no cu. É o toque de bola. Bonito é o cara... Bonito é gol de bico. Gol de bico. E fala, chupa, sua mãe é uma puta. Isso. É bonito, que cara. Que tem o cu maior do que esse gol. Chuta pro gol de bico, filha da puta. Porque nesse gol eu pus uma bola. É isso que é bonito, bicho. E a mesma coisa acontece com os rappers. Você pega os rappers aí, os caras tudo... Ai, como a vida é difícil, pô. Falta o quê? Falta um Mano Brown, cara. Mano, não ri de nada. Nunca vi aquele cara rindo. O cara não ri de nada. O cara ia puxou o armado, bicho. E atirava. Não era pra mostrar, não. Não, é isso que ele falta. Ele no Racionais virava... Pá! Mas atirava pra porra, bicho. Hoje os rappers chegaram, não existe amor em São Paulo. Amor de cu é rola, desgraçado. Não existe amor mesmo, cara. Você é rapper, caralho. E quanta rola tem em São Paulo, tem um monte. Não existe amor. É, sei lá, cara. O Anderson Negão, você é rapper, aí faz tempo. Você curte um rap, né? Curto. Não falta esse rapper raiz, cara. Esse rapper que... É rap mesmo, Facção Central, cara. Nossa, velho. Cara, essas bandas realmente extinguíram. Pavilhão 9. Porra, os caras que veio da cadeia, cantavam lá dentro da cadeia. Exato, cara. Não tem mais isso agora, o cara, sei lá. Diário de um detento, bicho. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele agora eu vou dizer o que acontece. Agora o cara é de uma família tradicional de negros, de classe média de São Paulo. E a família inteira dele é negra. É. Mas estudou filosofia exato, na USP, cara, não estudou no quer arrombar cu na cadeia. E aí ele faz rap lá, faz o rap dele. Ah, falta amor no mundo. Aí o cara vai falar, e qual o nome de rapper que você escolheu? Emicida. Isso é nome de rapper? Criolo. Ah, não, olha a diferença. Emicida e Mano Brown. Não, mas nem porra. Compara. Não. Tá vendo? Não. É injusta a comparação. Não, eu sei lá. Não, mesmo porque Cida nem é uma cor. E Brown é verdade. É Emicida de Cacilda, né? É só Cidinha. É. Só Maria Cidinha. Cacilda. É só rapper Cidinha. É Emicida de Maria Aparecida. Você é uma tia. Você é uma tia boleira. Vai fazer bolinho de chuva, desgraçado. Onde já se viu? Você já viu o Mano Brown? E tocar no Luciano Huck. O Emicida vai lá. Ele vai no esquenta. Não esquenta. No corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tique, tac, ainda é 9h40. O relógio na cadeia, ando em câmera. Uma coisa que não existe mais. Desculpa me alterar aqui, mas ética, Gabriel Osbar. Ética? Ética entre os talaricos, Gabriel Osbar. Caramba, cara! Gabriel Osbar, eu creio que a gente cometeu umas injustiças ao longo de décadas aqui desse podcast. Talvez. Onde criminalizamos o Wesley Zop demais. Demais. Caramba, eu tô preocupado. Não, eu não vou nem comentar. Wesley Zop é um talarico. Isso é um fato. Tudo bem. Isso é um fato. E hoje eu lembrei de uma história que comprova isso. Não vou contar aqui. Tudo bem. Mas vai ficar pro futuro como Coringa aí. Tá bom. Como Coringa. Cara, que stand-up. Que stand-up. Que plantada é essa. Que referência. Melhor que o Biotônico Fontoura. Mas o Wesley Zop é um talarico. Sim. O que o talarico faz? Talarica. A mulher do amigo. A mulher compromissada. Do próximo. Amigo. A mulher compromissada. Do amigo. O Wesley Zop tem uma função. Às vezes ele não quer chavecar a mulher compromissada, não. Mas... Mas é um fardo. Faz parte dele. É um fardo. Eu tenho o que fazer. Faz parte dele. Tá ali na audição. É genético. Foi uma pergunta polêmica que eu escolhi. Tem que falar. Deve ter sido. É genético aí. É genético. Não é? É. A gente não devia julgá-lo por isso, porque é do cerne dele. Lógico. Mas então, Wesley Zop, quando você vê ele chavecando uma pessoa que tem namorado, vamos dizer assim, uma pessoa do Rio Grande do Sul, é normal. É normal. Você já espera isso do cara. É, e aqui nós, como uma equipe, já esperamos isso dele. E o que você diz de uma pessoa que talarica ou talarico? Caramba! Um inception de talaricos! Uma pessoa que não respeita o amigo talarico e quer talaricar a talaricagem do talarico. Caralho! Então, o que acontece? Anderson Negão está recebendo aí, Gabriel Osbar, usando seu charme na talaricagem, está recebendo aí blocos de podcast antes de ser lançado. Normal, eu ia receber. Você recebeu isso? Não tanto quanto ele recebeu. Recebeu aí, também. Recebi. Caramba. Por quê? Mas você tá na sua função. Eu tô na minha função. Era pra você receber. Você é um talarico. Estranho seria não receber. Exato. É. Você é um talarico, é a sua função. Agora o Anderson também tá recebendo, por quê? Porque ele é um talarico de talaricos. Eu não tava sabendo. Você recebeu, Gabriel Osmar? Eu não. Eu também não. Por quê? Porque sei qual é a minha função. Exato. De homem correto e ético dentro da lei. Mas Wesley Zop vai lá e faz sua função. Aceitamos. Agora sim, sim. E Anderson Negão, que é um talarico de talarico. Não sei como proceder. Talarico, você considera que talarico é um ladrão? Então. Eu acho que não é. vamos ver aí. Você vai se defender, né? Não, eu acho que não é um ladrão. Vamos continuar a discutir isso daí no futuro? No futuro, prefere? Deixa. Deixa sentar. Deixa sentar. Deixa decantar. Deixa decantar. Deixa, o que, que você acha, Gabriel? Eu acho que deve decantar. Talvez a gente busque aí lançar o manual do jovem talarico. Ainda bem que ninguém entendeu a referência. Mas eu tenho certeza que não. Eu só tenho uma pergunta. Why not? Why? Os homicidas, estelionatários, uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Tatatata, caviar e champanhe. Flori foi almoçar, que se for da minha mãe. Cachorros assassino, classe é crimogênio. Quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como um modus usado ou bombril. Cadeia, vale o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Tatatata, sangue jorra como água do ouvido, da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem revolta, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio como a hiena. Atatatá, Fleury e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento. Ai, Beto Jamaica! Chegamos ao fim de mais um podcast. Polêmico esse podcast, hein, cara? Esse foi, hein? Esse suou, cara. Deu suador. Esse foi foda. Coisas que não existem mais, Gabriel. Eu depois do cast, deito na minha cama e durmo bem, cara. Eu sim, não tenho. Eu agora não tenho. Eu também. Parece que o Wesley não se defendeu das acusações. Ele não foi acusado de nada? É. Como não? Parece que não, não só ele. Não. Só foi constatado. Como não? Pera aí. Não tô entendendo. Anderson Negão, o seu tchau. E, por favor, peça uma esbolinha pros doutores aí que nos ouvem. Tchau, doutor. Minha esbolinha, por favor. Mas como que eu faço pra dar essa esmolinha? Você entra em www.chorume.com.br/esmola. Muito bem. Então contribui aí pro Chorume. Aí você vai ajudar a pagar nossas contas. Não de estúdio, não de instrumentos, não de maquinário, não. Contas do travesti. Eu vou prometer, exato, uma coisa aqui. Quem doar, eu vou bater uma cunheta pensando nele. Eu não vou mais doar. Né? Ainda bem que eu nunca doei. Já falo já. Mas eu queria falar que graças à contribuição que tivemos essa semana, conseguimos comer a Geralda Chupingole, que foi uma delícia, cara. Apesar de já ter 80 anos. Melhor que não tem dente. É melhor. E apesar de que ela foi nós quatro lá, ela falou, ó, vem dois de uma vez. Então, é. Ainda bem que eu fui com o Gabriel, que é mais limpinho. Eu vou com a cabeça chata, dei pra apoiar a lata de cerveja ali. Né? É, tem razão. A do Gabriel é meio chata. Não, eu falei da Geralda. Ah, né? Oh, não, eu nem tomo cerveja quando eu vou lá. Parece que o Wesley Zop pegou na minha coxa uma hora. Mas pra apoio. Cara. Moral. pra dar aquela lambida. Você aproveitar o dinheiro do contribuinte. Um apoio cívico. Se dá o cara de lá 30 minutos já goza, onde vai o dinheiro aí do nosso vídeo? Mano? É desperdício aqui não. Depois, saindo de lá, tomamos um sorvete de limão dividido entre os quatro. Não, casquinha. Óbvio, né, cara? Vai que é um pote? Você quer um não, pote? Mas eu só tô constatando o que foi. Gabriel Asbar, o seu tchau em nossas redes sociais, por favor. Antes de dizer meu tchau e nossas redes sociais, queria agradecer a belíssima foto que recebi de Larus, que recebeu a camiseta do Chorume, rapaz. Ficou, ficou um galã sexy e sensual. Exato. Várias pessoas mandaram fotos que... com as camisetas. Exato. O Larus com aquela camiseta, eu comeria ele de novo, viu? De novo. Fácil, fácil. Mas tem que estar com a camiseta, porque ele tem muito pelo nas costas, daí dá uma... Chorume básico. Chorume básico. Chorume engrandece básico. Qualquer um. Exato. É delicioso. Cara. O casal casopeta, cara, puto orgulho, cara. Vamos postar aí no vai Instagram. Vai estar lá. Está é, lá. E se você quiser, né, comprar uma camisetinha, entre lá, www.chorume.com.br/lojinha. Compre qualquer um dos quatro modelos. Nossas redes sociais, facebook.com/lixodolixo, Instagram Lixo do Lixo, Twitter, @néctardolixo e tchau. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau para o nosso querido ouvinte. O nosso e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. Pessoas me param na rua, Wesley Zop, e perguntam, vocês nunca vão ler meu e-mail, não? Vai ler, a gente lê até spam. A gente lê então, tudo que calma. Aparece. A gente recebe alguns e-mails por semana aí, então às vezes a gente tem que fazer o quê? Organizar em uma fila. E, olha, se a gente vê ali que é urgente o que você quer que a gente leia, tipo, promoção de jaca, uma coisa, sei lá. O Arnaldo, o Arnaldo é um biotônico fotoro. O Arnaldo analisa todos os e-mails. O Arnaldo analisa e ele que passa a ordem, não é a gente não. Então tem o WhatsApp também, que você pode mandar a sua voz. Aqui que é o DDD19. Ou um contato, muita gente ou, é, manda pode mandar elogios lá, tudo. Sim, pode mandar. E pode mandar? Pode sempre. Mandar. Pode, sempre. Pode. Que é o DDD19-99495-5485. E tem no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Que, muito mais uma bem. Vez explicando, é uma iniciativa para melhorar a comunicação entre os produtores agrícolas. Sim, exato. O Telegrão, né? Mas a gente está lá. Está lá. Parecido com o Teleton, mas aí é só para comunicação com tom. Sim, de tambores e coisas. Sim. Cara, teve ouvinte, só queria deixar claro aqui também, porque a gente está recebendo muitos ouvintes novos, graças a Deus. Sim. E teve ouvinte lá essa semana que o cara tava puto que não saiu o episódio. O cara cobrou segunda e terça e quarta. O episódio sai domingo, irmão. Não vai sair todo dia, não. É, ué. O cara vai cobra episódio segunda, terça diário, e quarta. Diário, né? É, não, porra. Episódio é só domingo, irmão. Não tem. Não... Infelizmente, não tem condição. Quem sabe você doando uma esmolinha aí possa mudar essa situação, né, Anderson Legal? Todo dia vai ter Chorume. Porra. Não, porque você pode ouvir todo dia. Todo dia tem mesmo. Tá lá. Não... Daqui a pouco vai não completar... Não tira do ar e volta domingo, né? Daqui a pouco vai completar meio ano letivo de Chorume aí. Se você ouvir segunda a sexta, você consegue passar 6 meses com Chorume. Exato. Então, muito obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Se você lembrar de alguma coisa que não existe mais, que você acha digno de ser falado aqui, entre em contato com a gente por essas redes sociais, por esses mecanismos sociais falados aqui. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau!